Bem-vindos ao podcast Caneta Walkman. Estamos aqui essa noite, ou para quem é ouvinte, eventualmente, esse dia, essa tarde. Nosso último episódio do ano. Hoje estamos fugindo da nossa proposta original e vamos fazer, assim como muitos outros estão fazendo, uma lista de melhores do ano. E eu até comentei com o Vitor, porra, Vitor, a gente podia fazer uma lista de melhores do ano de 99, melhores do ano de 2000, pra gente falar sobre a nossa proposta oficial aqui, mas, pô, é importante também a gente estar atentado ao que tá rolando por aí. E o Vitor, dessa vez, está de volta aqui conosco. Uhul. E além do Vitor, estou com o Rogério aqui, vou apresentar os dois primeiros e a gente também tem uma participação especial que eu falo sobre ele na sequência. Olá, Vitor e Rogério. Eu. Olá, o Vitor tá de volta do castigo, né, Vitor? Isso aí, cara. De vez em quando tem que aparecer aqui, né? Pois é, apareceu o Vitor, tá com especial de Natal, né? Pra nos dizer que a Inglaterra só deu pra gente de presente uma nova cepa do coronavírus, né? O cara tá aí. É, o Vitor tá com corona pela segunda vez, bicho. Olha só. Tem que respeitar assim, um cara desse, né? Eu tô em alto isolamento, não quer dizer que eu esteja com corona. Não, o Vitor virou pra mim hoje falando que tava com corona pela segunda vez, eu não sabia nem que ele tinha pego uma primeira, bicho. Já começou tudo errado, né? Ai, não, eu falei, cara, eu peguei lá no começo, mas eu tô em alto isolamento, porque meus flatmates testaram positivo pra coronavírus. É isso aí, corona em dobro. Estamos hoje também com a participação especial do meu companheiro de muitos anos, Alexandre Oliveira. Fala aí. É nóis. Estamos aí, agradecer o convite para... Eu vou chamar isso daqui de inimigo oculto, né? Não tem outra explicação, né? Porque o inimigo oculto tem duas coisas em relação ao que nós estamos fazendo hoje, né? Ele acontece ao final dos anos, né? Como uma maneira de celebração, né? E ele é uma maneira de a gente zoar o colega, né? E aparentemente sempre. É isso aí, né? Obrigado aí pelo convite, galera. Justamente. Seja muito bem-vindo. O Alexandre, para quem não conhece ele, eu queria dar só uma breve introdução aqui. O Alexandre também é de Minas. Eu já falei que a gente não tem muito bairrismo nesse podcast aqui, tirando o bairrismo de Quixeramobim. Mas ele é de Minas do Norte, né? Que a gente chama de Bahia lá no sul de Minas, que é de BH for Bahia. Então, assim, provando que a gente não é bairrista. E ele que... Fala aí. Não, eu sou da cidade, né? Que o hino é Satanic Lust, né? Então... Sem bairrismo. O Alexandre, pra quem... conheceu o metal também na mesma época que eu, Vitor, Rogério, enfim. Eventualmente se lembra dele dos fóruns, dos zines lá do Sky Hell. Escreveu para o Rod Crew também, enfim. Estamos bem acompanhado aqui. Eu vou explicar mais ou menos qual que é a proposta do nosso episódio, que ela varia um pouco, né? Eu não queria que simplesmente todo mundo chegasse aqui e falasse sobre os melhores discos e ficasse por isso mesmo. Então a proposta foi que nós... chegássemos a uma conclusão de 10 discos, não necessariamente os melhores na opinião de todo mundo, mesmo porque o Alexandre já falou aí, mandou a deixa do Inimigo Oculto, mas que cada um escolhesse alguns discos em geral, mas que todos ouvíssemos os 10 discos para a gente discutir aqui. Então a gente está com um top 10 que não necessariamente a gente concorde que sejam os melhores 10 discos do ano. Mas aí depois a gente pode falar aí sobre menções honrosas, pode ser decepções, top alguns deles, expectativas. Né? Tem uns aqui que não merecem ser muito aí, falados, né? Não. Rapaz, tem pelo menos uns 6 aí que estão nas minhas decepções. Cara, 2020 foi um ano decepcionante, né? 2020 foi um ano tão ruim, cara, que acho que no calendário chinês deve ser o ano do ornitorrinco esse, cara. Deve ser uma coisa esquisita, sei lá, cara. Ano que começou com Covid pessoal... em março e terminou com Ben Knight, né? Você sabe, aqui o pessoal tem a mania de falar do Groundhog Day, né? Que é o dia, um dia zoado, escolhem um dia zoado aí e fala que é Groundhog Day, né? Pra tal pessoa e tal. Virou o Groundhog Year aqui, né? É aquele dia do ano, né? Que o cara fica voltando no tempo, vivendo o mesmo dia, como aquele filme. Ah, putz, meia-noite e um. Meia-noite e um. Grande filme. Esse filme é massa. É, vamos lá, então. É, a gente, como eu disse, que a gente tem uma lista de 10 discos para falar a respeito. Eu não vou falar os 10 discos de uma vez só, não. Eu vou começar aqui falando sobre um disco e aí depois a pessoa que indicou ele fala, olha, eu escolhi por isso. E aí depois o resto dá os pitacos. Então o primeiro disco é da banda neozelandesa de death metal, o Ulcerate. O disco se chama Stare Into Death and Be Still. Alexandre, você que escolheu esse disco aí, eu queria que você falasse um pouco por que você escolheu ele e... enfim, suas considerações, e aí a gente abre pro debate. Pois é, obrigado. É, esse disco, por coincidência, foi o que eu menos tinha coisa para falar, porque eu acho que ele é um disco... é uma banda que eu acho que o pessoal já conhece, né? É, pelo menos, na minha opinião, deveria conhecer, porque já tem alguns anos que eles estão vindo aí com discos muito bons, né? Desde uns 10 anos atrás, mais ou menos. Mas, enfim, pra quem não conhece, né, o Ulcerate, ele é uma banda meio maluca, né? É um death metal técnico. Ele é bastante dissonante, bastante caótico. E eu sempre tenho essa discussão com o Alex, né, que eu gosto muito de coisa old school. Eu gosto muito daquela coisa que bebe na fonte original. E eu também gosto de coisas que são novas, coisas que são, assim, que vão um pouquinho além daquilo, né, que estava previsto, né? Eu acho que o Ulcerate é um caso interessante, porque eles conseguem agradar, na minha opinião, todo tipo de público, né? O pessoal que tá ávido por novidades e mesmo o pessoal old school. Porque é uma banda que em momento algum ela faz feio, é um death metal, assim, inegável. E ao mesmo tempo é dissonante, é brutal, é complexo, é técnico, é cheio das loucuras. E eu não sei se vocês gostam da banda, eu não sei o que vocês acharam desse álbum, né? Dentro da discografia deles eu achei talvez esse o melhor disco deles. E eu piro muito nessa questão do dissonante. Então... sim, é bem caótico, né? Banda do Chaves, cada um tocando um troço ao mesmo tempo, mas que soa bem, assim. Pois é, eu acho que não faz feio pra quem gosta de death metal, acho que não faz feio pra quem gosta de outros estilos, né? Acho que é uma banda, assim, pra você mostrar, às vezes, até pra alguém que é músico, que não gosta de metal. É, e, ao mesmo tempo, os caras são metal pra caralho, né? Sim. Eu achei um belo disco, cara. É, eu gostei muito também, assim, eu vou dizer que, pra mim, ele me soa como uma versão melhorada do Gorguts. O Gorguts, que é uma banda clássica que todo mundo gostava e nunca me pegou muito, mas eu gosto bastante do Ulcerate já, eu gostava dos discos anteriores, e aí eu fui ouvir esse e me surpreendi ainda mais positivamente. Ele certamente tá na minha lista dos melhores do ano também. Acho que ele é mais denso que o Gorguts, né? O Gorguts é um negócio meio... então, ele é mais metal, né? Ele é mais... sei lá, ele é mais bate-cabeça, ele é menos esquisitão, assim, ele é mais socialmente aceito. Eu acho que eu ousaria dizer que o Ulcerate tá pro death metal, assim como o Death Spell Omega tá pro black metal, né? É, acho que é uma boa comparação. É, eles vieram numa outra safra, por assim dizer, né? Que foram aquelas bandas que vieram a partir ali do ano 2000, né? Que acho que já eram bandas que estavam tentando... fazer um som um pouco diferente do que era, mas ainda mantinham aquela linha um pouco old school. Eu acho que das coisas assim, de 2000 pra cá, que surgiram do death metal, ou mesmo, aliás, eu não vou falar década de 90 não, porque eu acho que na década de 90 a gente teve algumas mudanças interessantes no estilo, né? Teve o Brutal Death, teve o Technical Death, que surgiram e expandiram mais pro final da década, né? Teve o Slam também, algumas coisas assim interessantes, o Nile, né? Trazendo aquela temática do Egito e tudo mais. Mas eu acho que uma coisa mais 2010, 2000 e... uma onda, né? Ele já existia antes, mas uma onda mesmo é o tal do dissonante, né? O death dissonante. Sim. Eu acho que isso é uma corrente, assim, do death metal que a gente pode quase que atribuir, assim, a expansão dela para essas últimas duas décadas, né? Uma tendência. Pois é. Assim, eu digo que quando eu menciono o Gorguts é porque o Gorguts, pelo menos, é a minha primeira referência dessas bandas técnicas meio avant-garde que... fizeram um troço meio diferentão, assim, com essa parada dissonante mesmo, assim, mas eu, eventualmente, quando eu ouço isso, me remete mais ao black metal do que necessariamente ao death, né? Eu acho que quando eu ouço primeira... É black ou death, né? Não, o Ulcerate é claramente death metal. E... a gente pode entrar nessa discussão de Black or Death logo mais. Ih, lá vem o Victor. Tem muito de Immolation também, né? Muito, né? muito de Immolation. Bem lembrado. Immolation assim, é uma das minhas bandas favoritas, né? A famosa banda que pra mim, não... quase nunca ela vai decepcionar, né? Então, os caras conseguem fazer um negócio que é no esquema do Immolation, só que ele vai além, ele não é a cópia, né? Então, por isso que eu acho que eles estão um pouquinho, assim, acima, né, do padrão, assim, esperado, né? Que é uma banda, eu acho que eles são completos em tudo, acho que não tem nada ali que ficou deixando a desejar, igual o Gorgots mesmo que você falou, né? Às vezes, realmente, você sofre uma certa estranheza, porque ele sai daquele padrão do death metal, né? O Ulcerate, não, ele é uma banda death metal. Death metal, é. Ô, Victor, fala aí o disco. É um death metal que flerta ali entre o old school e o new school, cara. Acho que foi um disco muito bom, cara. Eu não conhecia a banda, pra ser bem sincero. Foi a primeira vez que eu ouvi. E, cara, eu gostei bastante. A única coisa que eu falei até pro Alex foi, cara, se fosse um pouquinho mais rápido, pra mim seria perfeito. Mas... Pô, bicho, você fica falando que o som tão devagar, aí você não gosta de Slayer, bicho. Vai ouvir punk, cara. A gente não tava falando um pouco mais cedo do Catatônia? Mas eu não tenho... Você não gosta dos antigos? Eu não tenho defeito nenhum pra colocar na banda. Ah, mas, cara, em questão de death metal, eu gosto de banda mais rápida, cara. Eu, tipo, não tenho defeito nenhum pra colocar nesse disco. Foi um disco muito bom. Faz igual a Camila, né? Camila disse que quando ela escuta o podcast, ela coloca na velocidade 1,5, que ela não tem paciência de ouvir a galera falando devagar, assim. Faz isso com o disco, então, eventualmente dá liga. Cara, dá pra gente colocar a sua voz em 1,5 perpetuamente no podcast? Compre em vinil e põe pra rodar em 45 rotações, que aí é sucesso total. Roda ao contrário, pra ver se... Então, esse foi o Ulcerate. Na sequência, eu já queria, já que o Victor tava falando de que gosta de som mais rápidos. O Alex, então o Ulcerate, ele teve a aprovação das quatro pessoas, né? Teve, tá abonado. Abonado. Diz que tem quatro abonos aí. Eu não queria lançar um sistema de nota, não, de meter quantas estrelas, não, mas esse é um disco que tá bem ranqueado. Diria, vamos dizer assim. Aí na sequência, o Victor já veio com uma banda aí do Arco da Velha. E... o Rogério já tá rindo, né? Que é o novo disco do Gathertroned, o Illuminati. Ô, Victor, você que falou aí de... Ah, tá faltando velocidade pra esse som aí. Fala aí sobre o Gathertroned, por que você escolheu e... Cara, Gathertroned é um som completamente honesto, cara. Se você conhecia ele, sei lá, em 2000, conhecer agora é a mesma coisa, velho. Não mudou muito, não. Tem uns riffs dele bem trabalhados, tem uma produção boa, tem uma velocidade legal, mas realmente não inovou em nada. Eu acho que se você tá procurando inovação nesse disco, não vai achar. Mas ainda assim, eu acho um disco muito bom, cara. O Alexandre, quer complementar aí a fala do Victor? Vai lá. Cara, eu tô até de bom humor com o Gathertroned, né? Porque é uma banda que, né? Eu não ouvia desde 2001, mais ou menos, mas eu escutei bastante o... Acho que são os dois primeiros, né? O Blood Blasphemy e o Revenus. Era um disco que eu gostava, né? Tinha mistura de death com black. Esse é o famigerado Black ou Death, né? Tinha a música Boiling Blood, que eu citei antes aqui de começar, que é um clássico, né? Eu gostava muito do refrão dela. Eu botava ela pra tocar várias vezes. Eu cheguei a ver os caras ao vivo em 2009 aqui na Alemanha. Eu lembro que eu curti bastante, porque tinha uma nostalgia e tal. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é você, né, passar aí pra 2020 e falar assim, pô, aquela banda lançou um disco novo. Porque aí você já cria uma expectativa, né? E eu não achei o disco ruim, não, mas eu achei que perdeu o chorume, o enxofre e tudo, né? Eu achei que... eu acho que eles adicionaram uns tecladinhos de fundo também, que não tinha antigamente, ou pelo menos eu não lembro, assim. Mas o tecladinho é só um clima de fundo, cara, não muda. É, mas não muda, funciona nada pra esse tipo de som. Mas pra... Não funciona. Eu não sei, mais pra mim. Mais melódico e cadenciado. Ah. Pra mim, foi uma banda... Eu concordo com o Rogério. Eles envelheceram mal, assim, eles ficaram muito... assim, no mesmo, inovaram muito pouco. Eu achei as músicas, por assim dizer, um pouquinho sem inspiração, sabe? Os títulos dela, umas coisas um pouco clichês, eu acho, cara. Book of Lies, Gabriel, Satan's Paul. Ah, cara, eu acho que... Entendeu? A Gabriel, eu até gostei dela. O que não é clichê no metal hoje em dia? Cara, a Gabriel, eu acho que foi a música que eu menos gostei. A Gabriel, que é a música mais devagar do disco. É, né? Que é a mais devagar. É, tem até umas pegadas meio baladinha, né? Tem umas paradas meio In Flames, meio de carreira ali. Na modernidade. Eu achei que o disco não é inspirado, né? Pra mim, uma coisa que eu sempre falo É igual quando você vai comer comida, né? Aí falta um sal, né? Pra mim falta um sal, faltou uma inspiração. Sabe aquela propaganda do Sazon, né? Que falava que o Sazon era o amor, né? Com era o amor, né? Zezé de Camargo lá cantando. Talvez. É o amor mesmo, faltou o Sazon pra mim, nesse né? Nesse caso aí acho que faltou enxofre, né? Faltou enxofre, é. Faltou o inverso aí do amor, mas ele... Como é que eu posso dizer? Ele não chegou a me deixar puto. Isso é um fator muito importante, porque daqui a pouco, né, nós vamos chegar lá onde eu tava querendo chegar, né? Então, estamos indo bem, né? Quem estiver ouvindo o podcast aí na sequência já vai criando uma expectativa aqui pro que virá pela frente. É, não porque sei. Nesses aqui a gente ainda... eu já comecei meio que na manha, né? Eventualmente a gente vai chegar na... Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui. Queria agradecer vocês pela ideia aí do podcast, da ideia desse top 10, porque alguns desses discos que vocês citaram, eu de fato não teria escutado por completo. Às vezes eu sou o seguinte, eu escuto quase tudo que sai, mas tem disco que eu escuto uma música só, tem disco que eu escuto só 30 segundos, aí eu já vejo qual que é e falo assim... Isso aí não é ouvir o disco, bicho. Não. Isso aí é, sei lá. Não tô falando de ouvir disco, tô falando de ouvir disco. É dar uma passadinha. É. Por exemplo, é uma banda que pra mim, é irrelevante. Se eu escutar 30 segundos e perceber que ela continua numa sonoridade que não me agrada, eu não vou perder 30 minutos com ela. E vocês me fizeram escutar aí duas vezes cada disco desses daí. E a gente, de fato, a gente vai até achando coisas interessantes com o passar das audições, né? Esse God Eternity aí, quando eu comecei, eu já tava querendo cancelar minha participação aqui. Mas no final das contas eu falei, cara, tem coisas legais, eu que tô sendo muito, muito chato, né? E aí, mais pra frente, você deve estar odiando a gente por ter escutado certas coisas que estão aqui nessa lista. Não, né? Mais não, pra frente, não a, a questão não é cancelar a sua participação aqui, a questão é cancelar as indicações do Vitor, bicho. O Vitor tá perdido, né? No mato sem cachorro. Minhas indicações não foram feitas pra agradar ninguém além de mim. Isso tá parecendo uma aula de faculdade, né? Tá parecendo uma aula de faculdade que os caras colocam um filme lá pra gente ver e fala pra fazer uma resenha do filme, né? Aí não necessariamente a gente gosta, mas a gente tem que ficar lá falando, né, os motivos lá e tal do filme, né, os temas, né? Sim, por que gostou, por que não gostou. Isso te força a escutar uma coisa que você não escutaria, né, então, tá bom. Justo. No caso, força, acho que é a palavra certa mesmo. Para um dos discos que você escolheu aí, Vitor, não tem outra explicação. Não, mas tem alguns aqui também que você mandou, Alex, eu vou falar pra você. Bom, então vamos falar sobre um deles agora. Foi o disco que eu indiquei no primeiro episódio desse podcast, então quem for ouvinte aqui e seguir à risca as nossas indicações já vai saber do que eu tô falando, que é da banda de Funeral Doom, o Atramentos, o disco Stygian, que pra mim é o grande disco do ano. Puta merda. Cara, eu ouvindo música de meia hora, eu vou escutar Dream Theater, cara. Puta merda, velho. Não, o problema não é música de meia hora, velho. O problema é ficar meia hora ouvindo nada. Meia hora de nada. Não, eles dividiram as músicas mim em três atos, né? Eles dividiram e eu acho que diferente de músicas assim que soam distoantes, pra mim, cara, ficou uma mistureba, sabe? A distoância dos caras ficou tipo miojo com feijão. Sei lá, cara. Nossa. Miojo de feijão era o único aceitável. Esse acabou foi difícil de... Não, é miojo de feijão que eu digo, é aquele feijão velho que você pega da panela lá e joga no meio do miojo e faz aquela bagunça lá. Bicho, vocês não entendem nem nada sobre o metal da morte. Quando eu ouço, eu tenho que sentir dor, tenho que ficar triste, tenho que querer maldizer o coleguinha. Não, realmente, isso me deixou triste, cara. Me deixou muito triste, velho. Tá bom. Me deixou triste porque eu perdi 44 minutos da minha vida ouvindo isso, deixar triste. Se eu tivesse maravilhoso. Cara, se eu tivesse sentado a bunda na frente da minha máquina de lavar roupa, esperado 44 minutos até ela terminar de lavar a roupa, só ouvindo aquele barulhinho, eu teria ficado mais feliz, porque eu teria, no mínimo, saído com roupa limpa de lá, cara. E eu não posso dizer nada disso sobre essa banda, cara. Nossa, cara, esse disco eu acho maravilhoso. Velho. Ele é um disco que ele me lembra a chuva, ele me lembra um dia chuvoso, assim, ficar olhando pela janela, a chuva caindo, assim. Alex, eu tô contigo e não lá. Boa. Bom, não, fala aí, Alexandre. Fala aí. Você quer lembrar de chuva, ouve o paisagem. O seu comentário sobre ficar triste só me lembrou aquele lendário cara, o Evandro, que deu aquela entrevista na década de 90 lá da reportagem sobre os pães, falava: ah, eu sou um palhaço triste. Eu acho que é isso aí, Alex, cara. Não. Não, mas ó, eu acho o Atramentes muito bom. Eu vou falar um pouco sobre o que eu acho dele aqui, por que que eu escolhi ele. É, o Funeral Doom, ele é um estilo... Ele é o underground do underground, né? O Doom Metal já é meio underground em relação ao metal. E se você ouvir Funeral Doom, é mais aquém ainda. E o Funeral Doom que tem, sei lá, três grandes bandas, que são o Tergoton, o Skepticism e o Worship. E eu acho que poucas bandas chegaram nesse nível tão, assim, de tanta rebuscamento igual essas três principais bandas do estilo. Eu acho que o Atramentos é a única banda, junto com o Mournful Congregation e tal, que chegou num nível de fazer um troço quase tão bom quanto os discos clássicos do estilo. E eu valorizo muito isso, assim. Uma banda lançar um disco que ele seja possível de ser comparado com os melhores discos do estilo. E eu que sou um fã de Doom Metal, um fã de Funeral Doom, eu achei maravilhoso que uma banda em 2020 faça um disco que possa ser considerado um clássico daqui a muitos anos. Eu não sei como esse disco vai envelhecer e tal, mas pra mim ele já nasceu muito bom, com potencial de se tornar algo melhor ainda. Alexandre, você falou que você tava comigo aí, eu quero que você me dê sua opinião sobre o disco aí, porque o Rogério e o Vitor só falaram besteira até então sobre isso. É, não, eu tava com você antes da sua opinião, né? Eu tava com você antes da sua opinião, depois da sua opinião eu tô com... Liguei um alerta aqui, porque o hypômetro ele bateu no 10, né? Mas eu vou... eu não quero daqui a 20 anos ser lembrado como o cara que sustentou aí que o Atramentos ia ser um, né, um clássico aí da década de 2010 ou 20, dependendo de como vocês contam décadas, né? Mas é, eu acho que foi um disco muito bom, tá no meu top 10 também. É um disco que do começo ao fim ele me interessou, tem uma gravação boa, o Alex sabe que eu gosto muito de produção boa, o que não é 100% dos casos, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho quando uma banda que eu mesmo indiquei, ela tem uma produção fraquinha, né? Digamos assim, mas aí no caso, é, intencionalmente, né? Mas o Atramentos eu achei a produção muito boa, e ele tem uns vocais também que são diferentes ali também, tem um vocal meio... Eu não sei nem como é que eu posso vocal classificar. Vocal de monstrão. Vocal de monstrão, do Cookie Monster, né? E a capa também é maravilhosa. Eu sei que a capa não influencia em nada o disco, mas é... A capa não, é daquele artista, o Marius Lewandowski, que ele que fez a capa do Bellwitch também, enfim. Ele tá em alta no metal ultimamente. Agora você ganhou o coraçãozinho do Alex, porque ele adora as capas, cara. Agora ele... É, não, mas falar não, de capa de disco é importante. Você tem um ponto positivo desse disco, realmente a capa, que eu também achei massa. Sim, mas a capa é muito boa. O Marius Lewandowski, que fez a capa do Jupiterian novo também, eu já indiquei o Jupiterian aqui, que vai estar nas minhas menções honrosas depois, pra mim é um dos grandes discos do ano também. Também Doom, também devagar, também arrastado, como tem que ser. E o Vitor fica nessa de querer ouvir rápido, aí põe Slayer pra tocar, o menino chora, acha que é rápido demais. Mas, ô Alex, o Atramentos, ele é exatamente o que eu procuro numa banda de Funeral Doom, né? Eu acho que não tem nada ali, igual o caso do Ulcerate também, né? Eu acho que é uma banda que foi lá, bebeu nas fontes corretas, né? Já cagando uma regrinha aqui, né? Ele foi lá e bebeu das fontes corretas, né? E depois ele adicionou um pouquinho ali de uma coisa ou outra dele, né? O vocal monstrão lá que nós mencionamos aqui. Mas... Falar nisso, tá cheio de banda com vocal monstrão aqui, vendo nessa lista de top 10 aqui, ó. Tô vendo pelo menos uns 3. Depois a gente volta nisso. Fala aí. Não, mas eu não tenho muito o que acrescentar, porque eu acho que é um disco... É... Eu vou falar uma coisa meio, né? É um disco pra ser sentido, né? Ele não é um disco pra você escutar dirigindo, né? É um disco pra você ficar em casa, escutar e tal de boa. É, pra você deixar, não contar os 44 minutos em frente à máquina de lavar, né? Era preferível. Eu acho que é um disco pra você estar sentado na cama, sabe? Tá tomando às vezes um café, tomando um spleen, vinho, né? E prestar atenção na parada, com fone de ouvido e tal, né? É, então, ele é o tipo de disco que eu ainda ponho pra tocar aqui, eu fico acompanhando as letras no encarte, vendo ó, os desenhos no vinil, vendo um mapa de não sei da onde no meio do disco também, eu fico olhando aquele mapa lá e me perco nesse lugar. E, cara, eu não sei se é porque Bremen chove pra caralho, o Alexandre que morou aqui em Bremen, o quê? 8 anos, vai saber o tanto que chove nessa cidade. É um disco que me remete à chuva, né? Me remete a dia chuvoso. Isso é um bom sinal pra quem gosta de Doom Metal. Pelo menos deveria ser. Bom, uma coisa que eu queria falar dessa banda, né, que o que eu acho interessante deles é que aparentemente esse é o único álbum deles, né? Eles são uma banda relativamente Sim, a banda nova, é recente, né? É. Apesar deles terem se formado em 2012, eles deixaram meio que esse álbum, pelo jeito, engavetado, né, por 8 anos aí. Não, esse álbum ele foi composto recentemente, assim. Sim, é. O cara conta que ele... que o disco ele foi composto no dia que ele tomou uma nevasca na rua, chegou em casa quase com hipotermia. Ou seja, ele teve um destino melhor que o Valfar do Indy, né? É, não conseguiu chegar em casa. É, eu acho que o interessante... Você já deve ter discutido esse assunto aqui? Vai lá. Fala aí. Eu acho que o interessante aí é que talvez seja uma banda que dê pra gente pensar da seguinte forma, né? Sendo um pouco otimista, vamos ver quais vão ser os próximos trabalhos. Esse, eu particularmente, opinião minha, eu não gostei muito, achei muito... destoante, mas não no sentido legal, mas quem sabe, né, o próximo deles, né, vamos... Eu tenho uma teoria aqui, né, que acho que todo mundo deve ter essa teoria também, né, e talvez vocês até já tenham comentado isso em algum podcast anterior, que é, banda pra mim tem prazo de validade, né, então quando a gente escuta uma banda lançando um disco, que é o primeiro deles, né, não me surpreende mais o primeiro ser um disco maravilhoso, porque hoje em dia, né, você tem como fazer as demos, trocar as demos pela internet e tal, você tem como fazer uma pré-produção muito boa, né? Então você já chega ali no nível alto, né? De qualidade, né? Eu concordo mas com aí vocês. O que vem Só que é o seguinte, né? Eu acho que disco, também... O terceiro... Pô, pode falar, cara. Desculpa, eu tô te cortando aí. Não. Eu tava só falando que no segundo, no terceiro, aí o cara, ele já... Igual o Alex falou, né? O cara ficou lá, teve uma hipotermia lá, compôs um disco e tal... Ele provavelmente não vai ter uma outra hipotermia no futuro, e se ele tiver, não vai ser aquele sentimento da primeira. Mas é isso... fácil repetir fórmula depois que já tem uma. É, né? Mas talvez também tenha aquela questão de muitas bandas aí que a gente tem como exemplo na história que lançaram os primeiros álbuns que não eram muito fracos, e de repente os caras, sei lá, né, se encontraram e fizeram, porque em vários dos nossos podcasts ao longo desse ano que a gente fez aí, a gente falou de muitas bandas que tiveram aqueles discos de inflexão, né, que a banda... virou uma coisa e virou uma coisa muito boa, né? Então... Mas isso é um fenômeno meio raro, assim. Quando pelo menos eu paro pra pensar em metal, geralmente os dois primeiros discos são os melhores, assim. Sempre. 90% dos casos. É porque teve banda também que os caras estavam numa época de transição do próprio metal. Né? Eu até tava ouvindo esses dias uma discussão lá sobre Belo Horizonte, um assunto meio que fugindo ao tema, mas da banda Holocausto, né? Que o Holocausto lançou lá o Campo de Extermínio, que é um disco bastante clássico e muito bem recebido no exterior também, e depois a banda teve uma fase experimental. Mas eu não vou culpar o Holocausto por ter tido uma fase experimental, porque nos anos 90 ninguém sabia, os próprios shows também, a quantidade de shows diminuiu, as bandas acabaram, e aí vieram alguns estilos, né, nos anos 90 aí que estavam mais ou menos como é que fala? Colocando metal para escanteado. Escanteando, né? O metal, né? E aí as bandas se adaptaram, né? Nessa leva aí o Opeth mudou, o Catatone mudou, o Anathema mudou, né? Mas aí, às vezes, não é até porque o músico foi lá e mudou, é porque às vezes o próprio estilo foi mudando, né? O estilo agora, mudou. 2020 o cara já tem menos coisa para mudar, na minha opinião, né? Porque muita coisa já mudou. Então o cara já consegue, desde sempre, assim, ele já consegue saber qual que vai ser a fórmula que ele vai usar. Ele não precisa experimentar muito. É, vamos passar pro próximo disco, então. A gente tava falando de produção aí, a gente vai para uma outra banda, que também é o primeiro disco, apesar de já ser uma banda, um projeto, eventualmente, chamem como queiram chamar, relativamente veterano, que é o suíço, o Paysage d'Hiver. Eu não sei exatamente a Paysage d'Hiver. Pronúncia francesa. Paysage d'Hiver. Que é um projeto solo do Winter. Que é o Winter, né? Que é o Senhor Inverno. O cara que fez aí um trocadilho das palavras Winter com Here, que é o Senhor em alemão. Que é o disco Invald. Que, assim, é um disco de 2 horas... que basicamente... o Paysage, ele tem, sei lá, 20 demos lançadas anteriormente. As demos que lançaram o Paysage é um status cult, assim, dentro do black metal. Eu gosto muito de muitas das demos dele. E algumas eu não gosto tanto assim. Eu acho que o disco, de fato, ele reflete bastante isso. E esse disco, ele teve uma história bastante curiosa a princípio, né? Porque esse disco, ele teoricamente não era pra sair, ele foi vazado. Alexandre, foi uma indicação sua. Eu peço porque você fale um pouco também. Você deve saber a história sobre esse disco aí. É, o Paysage d'Hiver, né? Desculpe a minha pronúncia do francês. É, ele saiu numa festa privada, né? Que é uma coisa que eu até meio que condeno, assim, né? Que ele distribuiu uns pendrive lá pra galera que foi na festa de lançamento. E, obviamente, vazou, né? Aí ficou puto porque vazou, porque foi pro YouTube, porque foi pro Torrent, né, e tal. Mas eventualmente iria vazar, né? E também esse pessoal, né, essas bandas, assim, elas têm um público base muito fiel, né? Uma base de fãs muito fiel. Então ele, com certeza, na hora que saiu o material físico, ele vendeu muito aí, tava sold out aí desde o começo, né? Sim. É, eu não acho até que tenha sido um grande problema ter vazado, não, né? Não, foi igual o Tropa de Elite, o primeiro, mas né? Mas o cara, mas também o cara é inocente, né? O cara propaganda. Semeando o terreno. O cara hoje em dia, ele vai lá, faz uma festa particular, dá um monte de pendrive pra todo mundo, ele espera que isso não vai vazar, né? É só... O cara tá vivendo aonde, né? Acho que o inverno congelou a cabeça dele, né? É um cara, outro... e a fanbase era tão bizarra que os caras entravam nos vídeos do YouTube e falavam, ô, apaga aí, o cara não quer que divulgue. Tá? Porra, bicho. Eu lembro, ele caiu umas 3 vezes em 3 dias, né? Ele caía e subiam de novo, né? Sim. É igual o documentário sobre o black metal norueguês da TV lá. É. Pois é, mas em relação ao Paysage, né? É, igual você falou, né? Finalmente o primeiro deles, depois de mais de 20 anos de banda, são 2 horas de música, mas aí ser. Aí se você escutar 20 minutos, acho que deu pra entender a essência, né? Só que ele é um disco atmosférico, né? Ele tem uma gravação ruim, né? Lo-fi. É, tem aquele vocal saturado, que é um esquema meio burzo, né? Tem um esquema do burzo ali do Philosophen, né? Aquele vocal parece que foi gravado num fone de ouvido, igual o Alex falou, né? É um tom só de vocal, o vocal fica até escondido na mixagem, né? Aquela coisa que ele funciona mais como uma camada, assim, né? Instrumental do que ele vira uma ambiência. O vocal ficou meio abafado na mixagem. Na realidade, cara, eu não acho que ele foi mal gravado, muito pelo contrário, eu acho que ele foi bem gravado, só que durante a pós-produção eles, tipo, pioraram o som propositalmente. Acho que é direto pra deixar um lo-fi, mas você vê que o disco foi, a princípio, bem gravado, porque você consegue ouvir o baixo, cara. Eu imaginei que o Alex... É bem claro na música daí, até. Né? Porque é um negócio extremamente lo-fi, é bem a tua cara isso, né, Alex? E a primeira coisa que eu lembrei quando eu ouvi isso foi justamente do... Até o Alexandre comentou aí do Burzum, né? Ele é um esquema Burzum. Tô hypando faz tempo. Mas ele também tem um sintetizador ali que lembra o Emperor, né? O Emperor. Tem aquele sintetizador de fundo ali também. E tem muita ambiência, muita atmosfera, riff gélido, né? Aquela coisa que o Alex falou de... Eu achei um disco super bem tocado, cara. Tem vários riffs muito bem trabalhados, tem umas atmosferas boas, cara. A única coisa que eu achei meio nada a ver foi ele ficar usando aquele barulhinho de vento com o gravador caindo na mesa 50 vezes durante o disco. É verdade. Isso podia, eu vou concordar. Ele podia ter... Cara. Ele podia ter diminuído isso pra só umas 2-3 vezes e tal. É, tem uma introduçãozinha também, uma outra ali, né? Como é que chama? Uma música entre uma e outra, né? Tem um intervalo. É, os interlúdios. Isso. É, ele faz interlúdios durante a música. Interlúdio no fim das músicas. Todas as músicas, né? E aí cansa um pouquinho, né? Mas... É, eu achei um pouco desnecessariamente longo o disco, cara, mas. Enfim. Não é um disco mas de forma alguma. Essa coisa do. Como é que fala? Desse barulho de vento aí, quem for olhar a capa do disco lá, vamos falar de capa do disco de novo, que é, assim, a tradução do disco em Valda é na floresta, no caso. E fora esses interlúdios, esses barulhos de vento aí, é pra de fato dar essa atmosfera de que você tá numa floresta ouvindo aquilo lá, tá, né? Mas Alex, você não que precisa é o som usar... da árvore. Não, você não precisa gelada. Usar o mesmo sample 40 vezes, cara. Podia pelo menos dar uma mudadinha, né, velho? Ah, mas o Ctrl-C, Ctrl-V ele é muito mais fácil hoje em dia, né? Bom, também... O cara tá gravando um disco de 2 horas, bicho. Vamos lembrar que é um cara outro, só, né? Fazendo 2 horas. Isso, né? Cara. Tá, mas tá, se ele gravasse tipo 3 diferentes e alternasse entre eles, eu acho que ficaria um pouco menos cansativo, cara. Não, mas não precisa, não precisa. O black metal é isso aí. Ele é repetitivo mesmo, né? Ele é meio hipnotizante, assim, né? Aquela coisa do compre batom, sabe? Que o negócio... repetindo na sua mente até você absorver aquilo, né? Acho que... Sei. Se toda a música fosse diferente, você dá uma quebrada ali. Você não, achei, assim, achei interessante o nome, né, das músicas, né? Que ele basicamente numerou, só colocou lá o nome do álbum, número 1, 2, 3, 4, né? Eu acho que o cara ainda tá naquela época do CD, né? Faixa 1, faixa 2, faixa 3. E não quis inventar nomes ali pra... as músicas, né? Então, mas assim, essas músicas, elas de fato, elas têm um nome, assim, tipo, a primeira é In Winterwald, que é tipo, na floresta de inverno, a segunda é Sobre as Árvores, né? Uber de Boyman. No Spotify tinha os nomes, cara. Pelo menos quando tava ouvindo. Não, mas a versão original que vazou, quando vazou no pendrive, vazou com um número ainda. Esses títulos, eles foram adicionados a posteriori. Eu não sei como foi quando saiu prensado e tal. Como o Alexandre citou, esse disco ele tá sold out desde que saiu, né? Mas assim, tem... Os nomes das músicas é tipo Velho, Vento, Floresta de Inverno, umas paradas assim, enfim. É, eu acho que... Permanecendo na floresta. Fazer um comentário adicional aqui. Eu achei que vocês iriam... Não o Alex, né? Porque eu conheço bem o gosto do Alex. Mas achei que vocês dois... iriam falar mal da banda, então foi até surpreendido por vocês aí. Não, cara, eu tava esperando bullying. Eu acho que ele tem um valor, assim, até um pouco nostálgico, né, de você, do cara tá fazendo um som que é ali, né, naquela linha do que se fazia dos primórdios ali pra mim, né, do black metal, né, até foi o comentário que a gente fez aí sobre o essa comparação aí com o Burz, porque foi o que eu lembrei na hora, sabe? Inclusive do Philosophen mesmo. É. Assim, então, ó, deixa eu retomar aqui. O Ulcerate, todo mundo abonou. o Gadetronet, como que ficou? É. Eu abono. Eu não abono, não. Não, eu achei mais. Mas eu não desabono também. Eu achei sem inspiração. Pois é, coluna do meio. É, prateleira do meio. É, né? É o jogo do bicho, né? Coluna do meio aí pra mim. É, coluna do meio. Não, pra mim, ó, não sei se... Passa de ano, mas assim... Na depois risca. Da segunda chamada. É, passa ali com aquele, né, com aquele 5,9 que o professor deu 0,1 pra falar, tá bom, vai. É, sai daqui. Arredondou. Vou arredondar isso aí. Já passei de ano várias vezes assim. Não reprovar esse cara não, vai. Tá, o Atramentos ficou 50-50. O Paisagem, todo mundo falou bem até. Olha só, me surpreendeu. O God ficou o quê? Então, com dois abonos também? O quê? O Godetronic? O Godetronic, acho que, cara, só o Victor gostou. Eu acho que ficou só o Victor. só o Victor abonou de verdade. A gente, na verdade, vamos dar um... Vamos tentar passar de ano. Mas assim, não é um disco que eu vou jogar no lixo também. Assim, eu acho que, sei lá. Você vai jogar o próximo, né? Mesmo. Lance mais alto nível aqui, né? Então, ficou no mesmo, né? É. O Godetron pra mim foi... Não, tamo muito polido aí. Então eu vou passar pra um disco aqui que, assim, o Paisagem teve os quatro abonos aí. Vamos passar pra um aqui que não tem como ter abono de acordo com o meu ponto de vista. Mas o meu ponto de vista e nada também, foda-se, né? Que é o Obscene Repressed do Benighted. Que é um disco que o Victor indicou aí. Victor, começa defendendo o disco aí, porque esse eu tenho pra falar. Eu quero ouvir os ataques primeiro, cara. Cara, olha, eu fui ver, né, logo que eu tava ouvindo o disco, eu falei, cara, por onde saiu esse disco, né? E aí eu vi que a Season of Mist lançou ele, assim, eu de cara já estranhei, porque eu tava esperando que tivesse sido lançado pela Neo Química, de tão genérico que é o negócio. Aí, enfim, tem todos os elementos das bandas que eu odeio, né, cara? Aquele vocal rasgado misturado com aquele gutural ruim, aquela voz de porco, uns porcão grunhindo, uns slam. Aí do nada tem uma referência ao Clube da Luta na música Brutus, lá, a última parte lá, Just Wanted to Kill Something Beautiful. Ou seja, já tá errado, só riff genérico. Bicho, tem uma música que a... Cara, a tradução do nome da música é Mãe, te amo da forma errada. Ou seja, nossa, não tem, tem nada pra defender. Essa eu vi também, assim, senão. Eu te amo da já forma é errada. Franz... realmente, né? Omar, Game of Thrones vibes, né? Cara. Não, mas peraí, falando em obsceno, assim, a impressão que eu tenho, sabe aquele festival Obscene Extreme que acontece na República Tcheca, que a galera vai lá, independente da banda que estiver rolando, é sempre uns gore grind, coisa do tipo, e aí fica a galera subindo em cima do palco, fantasiada de jacaré lá, depois da doença, depois da vacina do corona, que todo mundo vira jacaré, sobe em cima do palco, galera com umas boias, umas roupas de unicórnio, umas mulher pelada, galera transando no palco. Cara, quando eu escuto esse disco, eu fico olhando pro nada pra ver se vai aparecer um maluco fantasiado pulando na minha frente, porque não tem sentido, cara. Jogando aquelas bolas do Kiko pra cima, né? É, exatamente. Bola de São Benedito, pra quem é lá de posse. É uma obscenidade não no bom sentido, né? No sentido, acho que, da música deles mesmo, como alguém que acha que quer comer a mãe, né? Porque não dá, cara. A única parte deveria ter continuado aí é o Repressed, né? Deveria ter continuado reprimido, não deveria ter saído esse álbum. Acho que o Victor, você indicou esse álbum porque você te bateu uma saudade daquela sua camiseta do Cannibal Corpse que andava sozinha e do tempo que você assistiu o Clube da Luta 10 vezes, bicho, né, cara? Nossa, não, mas comparar o Canibal com o Benaid não, é muito diferente. Eu queria colocar, cara, o Alex no top 10 do ano aí, o Alex, somente ele, porque o cara, pra pegar a letra desse disco, pra descobrir que tem referência ao Clube da Luta, você foi além. Ele foi além. Não, é que eu acompanho, fez uma pesquisa, né? Cara, eu vou ser sincero, eu nunca olho nome de música, letra, essas coisas, não presta muita atenção mesmo, não, cara. Não, mas pra mim é metade do caminho, né? Pra mim faz parte do ritual ainda, de ouvir música acompanhando as letras. Nossa. Ver como é que é a capa do disco. Não dá. Cara, mas assim, Benaid é de uma banda que não se leva a sério, cara. Tipo, bebe da fonte do Mas não tem por que se levar a sério, porque se essa banda se levar a sério, os caras se suicidam. Não dá, né? Nem pra falar que envelheceu que mal isso aí, né? Virou, só continuou na adolescência. Numa péssima adolescência aí por cima. Não, já nasceu mal. Aí, é o Nat Morto, né? Eu fiz um comentário pro Alex ontem, né, no privado, que foi o seguinte. No final da década de 90, começo da década de 2000, né? Eu era um cara muito inexperiente com metal, né? Pra mim, tudo que saía eu escutava e eu gostava de tudo. Então, naquela época, qualquer porcaria era boa, o Benaid já era ruim. Então, assim, eu fiquei abismado quando eu vi o Benaid nessa lista, porque é aquela banda que não importa se você escutou uma vez só ou se você escutou 10, 20 vezes o disco. Passa um sino, sei, 2 semanas, 3 semanas, imagina, 20 anos, né? Você não vai lembrar nem do nome do disco, né? Pra não falar de melodia, de letra, de coisa, né? Então, assim, eu falei, gente, como que eles ressuscitaram essa banda? Mas agora, depois que eu falei mal, eu fui escutar o disco, eu achei coisas boas nele, é um disco muito variado. Ele tem... Pô, eu achei bom quando ele acaba. Ele é melhor quando ele acaba, né? Mas ele tem, ele tem faixa que é grooveada, ele tem faixa que é mais brutal death, tem faixa que é mais death melódica, tem umas coisas de metalcore, tem umas coisas de deathcore, umas pegadas de Dying Fetus, aquele vocal guturalzão, de né? De porco, E tem um vocal também mais black metal e tal. Mas a questão é a seguinte, ele é um disco inofensivo, né? Eu acho que inofensivo é uma palavra que eu gosto muito de usar em resenha, porque eu acho que um disco, ele tem que ser um tapa na cara. Se ele não é um tapa na cara, sabe? Ele é um que ele disse pra escutar, não sei, enquanto você tá cozinhando, fazendo feijão, você tá escutando um disco. Agora, se ele é um disco... Azedar, viu? Vai virar o jacaré o feijão aí, né? Rapaz, se virar jacarezão, tá de boa, velho. Se ele é um disco tapa na cara, eu acho que você para e fala assim, não, agora eu vou ter que escutar esse disco aqui porque o negócio ficou sério. E eu acho que ele não é peculiar, ele não tem nada de novo, ele não é chamativo. É aquele disco que pega uma sul-americana no final do campeonato, do lucro, né? Não tem nada. E o melhor do Benaid pra mim é aquele gol de barriga pelo Fluminense. Ô, bicho, pra não dizer que o disco é uma total lástima, assim, a capa do disco é legal, viu? Gostei do desenho. Não, me lembra aquelas capas do Fuck the Facts e tal. Nem a capa eu gostei. Não, cara, assim, como eu disse, é uma banda que não se leva a sério, cara. Então, tipo, eu acho massa. Cara, não vou dizer aqui pra ouvir cozinhando, que, sei lá, meio... Vai queimar o feijão. Sei lá, meio pula-pula e tal. Acho divertido esse tipo de som, cara. Tipo... Pedi desculpa pelo meu trocadilho do Renate aí, foi muito ruim. Não, valeu a pena. É... Porra, Vitor. Não, achei que você fosse defender esse disco com unha e dente aqui. A gente ficou massacrando o disco meia hora e você chegou, não, acho divertido. Ah, vá se fuder, cara, bicho. É, um disco que eu gosto. Outra coisa, cara, na próxima vez. Como eu já falei, cara, minha lista só foi feita pra agradar a mim mesmo, cara. Não tô nem aí pra opinião de vocês. Ele não tá defendendo, cara. Cara, eu acho ótimo, cara. Eu ouço direto, velho. Eu acho ótimo. Cara, ele não tá defendendo com unhas e dentes, porque esse disco aí ele é bom pra você ouvir sentado totalmente apático, né? Ou seja, bosta. Não, cara, e, acho assim, que isso eu salvo pro Atramentos, assim. Você ouve o Atramentos, você ouve o The Night. Olha, eu não sei não, ainda preferia ouvir o Atramentos, viu, cara? Desculpa. Que isso, pô, cara, Atramentos. Não tem nem comparação. 45 nem comparação. De nada, velho. Que é isso, velho. De nada, de nada, de nada, de nada. Falando nisso aí, ó, você falou que você fez... Você fez uma escolha aí pra, só pra te agradar. A minha próxima escolha, ele não é necessariamente um disco que eu achei um dos melhores do ano, não, assim. Assim, eu gosto do disco, mas você falou que você escolheu um disco pra te agradar, e eu escolhi um disco pra te atucanar, que é o Cosmic Terror do The Spirit. Aí isso ficou bem claro, assim, né, cara? Do Dissection Cover. É. Fala aí, Alexandre. Tu que... Ah, não tem nada pra falar, né? É uma cópia mal feita do Dissection, né? Depois da feijoada, não tem feeling, sem inspiração. Se tivesse saído em 96, ele seria cult, mas não seria bom. É a pegadinha do Alex, não tem mais nada. Encerrei por aqui. Que isso. Rogério. Cara, eu acho que eu vou ficar com a opinião justamente dele de ter uma cópia mal feita do Dissection. Por sinal, eu já não sou muito fã, então já falei isso antes, então, cara, desculpa, mas... Vocês estão por fora, Vitor. Cara, é um disco bem produzido, é o melhor que eu posso falar dele. Completamente esquecível. De amanhã eu não vou nem lembrar que essa banda existe, cara. É só isso que eu tenho pra dizer. Já que a gente falou... A pergunta que não se cala é Black or Death? O Alex, canta um riff desse disco aí pra ver se você lembra dele. Porra, bicho. É difícil, né? É difícil. Ai, tá vendo? Não, assim, cara, ele... O que eu tenho a dizer sobre esse disco é que ele parece, de fato, que o Dissection foi feito através de uma inteligência artificial, assim. Pegaram o Dissection, pegaram o Tucandra, pegaram o Down, tacaram num computador lá, fizeram um AI reconhecer tudo lá e falaram, ó, velho, mas você sabe isso aí, né? E aí eles, inclusive, pegaram até umas palavras que tem no meio do disco lá, e aí o disco saiu com o nome de Cosmic Terror, pegou o Cosmic do Anticosmic do Dissection, o Terror da outra banda do Yon, enfim... É, a capa do disco é maravilhosa, não sei se vocês chegaram a ver, assim, é tipo um planeta Saturno, que parece versão feita em videogame, assim. Eu achei... Os caras desenharam a capa do disco no Minecraft. Eu achei que o cara desenhou isso aí no Paint, cara, nem a capa do disco salvou, não. É pelo menos foi melhor que as fotos de ontem lá, né, de Júpiter e... Júpiter e Saturno alinhando. Mas você sabe que nessa banda eu tava olhando os membros, cara, tem um cara que era do Agatha Diamond, cara. Que... É, o baterista, né? Ele tocou em dois discos do Agatha. Que também é uma banda conhecida por ser genérico, ao extremo, assim. Genérico, né? Total. Total. Explica muita coisa. Total. É, mas assim, o The Spirit me agradou bastante, assim. É o tipo de som que eu gosto de ouvir, mas eu concordo totalmente. Ele é super fácil de esquecer e impossível lembrar de um riff dele depois. Mas, na lata, vou fazer uma pergunta, Alexandre. Cosmic Terror ou Rain Chaos? Ah, Alex, aí você tá, né? Você tá... Cê... Eu posso pegar pesado. Né? Eu fico com o The Spirit aí, porque, né? O Rain Chaos lá não tem como, né? É tipo um Benatti da vida, né? Que isso, cara? Você tá pegando muito pesado com o Rain Chaos. Não. Pegou pesado demais com o Rain Chaos. Eu já falei o que você devia fazer com o Rain Chaos, né? O quê? Fala mandar aí. Mandar pro espaço, pra quem sabe nunca mais voltar, ninguém mais ouvir aquele negócio. Cara, mas o Rain Chaos eu concordo contigo, o Rain Chaos é death metal. mandar esse disco pro espaço, é o motivo dos ETs não virem pra cá, né? Então, melhor ainda. Não, mas assim, esse disco, ele é... O The Spirit, ele é todo bem feitinho, todo bonitinho, todos os riffs estão ali encaixadinhos e tal, não tem nada muito destoante. Sim, é, cara, assim, eventualmente a gente ouve uns discos e tem, sei lá, tipo, pegar um exemplo aqui do Judas Iscariote, né, que você ouve aí tem um riff maravilhoso, choradaço, e aí do nada entra aquele riffão quarta série, power chord, like, bem, no meio, assim, que não faz o menor sentido. O The Spirit não tem isso, ele é um disco muito consciente, assim, os caras sabem o que estão fazendo, sabe que estão copiando o Dissection da maneira como tem que ser copiada, sabe? Mas ao mesmo tempo não tem a genialidade que o Dissection tem. É, pra mim é esse o problema dele, assim. Mas eu abono esse disco. Quer copiar, você faz igual o Gruesome, né? Copiaram Death e copiaram da maneira que... Se você não conhecer tanto o Death, você escutar uma depois da outra, que você não sabe qual que é qual, né? Então... Não sabe. Isso é real mesmo. Como é que tá as estrelinhas aí, Alex? É, o Spirit teve o quê? Cara... Quantos? O The Spirit eu abono, assim. Ele pra mim é um 3,5 honesto. Honestaço. 3,5 de 5. Cara, eu não abono. Não desabono também, mas também não abono. Passa de ano na risca, só porque é enfeitadinho. Mas é mais nada um pra passar de ano, né? Aliás, a gente não falou do Benight, né? Acho que ninguém vou só o Vitor. Só eu. Cara, não, Benight não tem condição, assim. É, o próximo disco na lista, além do The Spirit, é o Sueven, que eu indiquei na semana passada. Aqui, pra quem ouviu o nosso episódio do Mendelian, do The Gathering, eu falei que esse era um dos grandes discos de death, doom, progressivo, sei lá o que. Assim, eu até lancei a bola, né, levantei que ele parecia o Opeth do Orchid com o Catatonia do Dance of December Souls, assim. Não ouvi. É, não sei se minha referência é da... Porra, tu perdeu um grande disco, hein, Rogério? Não ouvi. Duas horas ouvindo dois álbuns aí. Não tem tempo, não, gente. Esse Sueven... Ó, o Sueven não fui eu que indiquei, hein. Foi o Alexandre. Esse Sueven é, tipo, o melhor disco do Catatonia da fase que eu não gosto. Eu vou resumir a isso. Cara, como que você não gosta de Catatonia? Velho, você gosta daquele The Great Cold Distance que não serve nem pra jogar fora. Que isso, rapaz. E vai me falar... Cara, não. Não tem comparação aí. Não, mas fala aí, Vitor. O que você achou aí? A gente falou mal pra caralho do Toby United e a tua deixa de falar mal dos discos que a gente gosta também. Não, cara, assim... é um disco extremamente monótono, cara. Arrastado. Não bate comigo. Talvez, sei lá, pra quem gosta do gênero, seja massa, cara, mas não é uma coisa que me prende, velho. Eu acho que não tem gênero, né? Então, ele é uma mistura meio doida, né, de death, doom, progressivo, sei lá o que chamar disso, que é o que veio lá, né, a banda anterior dele lá, o Morbus Crown, é que já era meio que igual a esse disco, né, esse disco é meio que uma continuação da banda antiga deles. Alexandre, você que escolheu o disco aí, fala aí sobre ele. Tá, eu escolhi ele e vou até fazer uma comparação com o Black Metal aqui. O Alex me conhece já há muitos anos, né? Ele sabe que na década... 20 anos atrás, né? Eu, no canal do Mirk lá, o meu apelido era Death Metal Brasil, né? Eu era apaixonado com Death Metal e em menor escala com Black. E depois que eu fui crescendo, eu fui passando a admirar mais o Black Metal do que o Death. Aí tem um porquê. É claro que as bandas clássicas eu talvez prefira mais o Death, mas... É, chegou um momento em que o death metal, assim como o thrash também, saturou, não tinha pra onde ir. E já o black metal, ele conseguiu artisticamente incorporar outros estilos e de uma maneira natural, não foi forçada. Nós vamos chegar daqui a pouquinho no Oranci, né, que é uma banda que eu indiquei também. É, eu acho que o black metal é uma forma de arte muito mais autêntica do que o death. E aí chegou o Sueven, né, e me provou o contrário. Porque ele, acho que eles conseguiram integrar o death metal com progressivo, com psicodélico, com doom, com avant-garde, com, sabe, com um bocado de coisas. Com void gaze. É, também o negócio fica, ele soa natural pra mim, sabe, até porque, como o Alex também citou, né, o Morbus Crown, que é uma banda que eu adoro, né, o Morbus Crown começou meio que como um cover ali do Autopsy e do Entombed, né, que era uma sonoridade... Ou seja, bebeu na fonte certíssima. Bebeu na fonte certa e ainda foi nos dois extremos, né, foi de um lado e de um outro que conseguiu fazer um negócio que era os dois ao mesmo tempo. e ali acho que ele começou já a perceber que ele estava fazendo uma sonoridade nova. O segundo disco do Morbus Crown, um negócio de chorar de tão bom que é. E aí terminou a banda e o cara continuou com um projeto novo, né, com a mesma temática, assim, pelo menos de capa, assim, um negócio meio maluco e tal. E eu achei transcendental, né? Eu achei que ele assimilou e integrou outros estilos de maneira orgânica. Eu não gosto de falar orgânico, não, porque todo mundo fala isso hoje em dia. Mas eu quis dizer que não suou pra mim uma coisa forçada, porque tem uns avant-garde que os caras botam barulho de palma, sabe? É, palma, assim, é como se fosse uma percussão. Aí o cara pega um saxofone, né? Oi? Tipo um site, assim, né? Sim. O cara bota uns negócios nada a ver e eu acho isso meio forçado, sabe? É muito maluco. E o negócio deles não é maluco, o negócio deles é uma viagem. É outra coisa. Sim, sim. Ah, esse pra mim é um dos discos do ano, assim. Ele tá no meu top 5, eu indiquei ele na semana passada e abono ele aqui. E pra mim passou de ano com méritos, com louvor. Pra mim também. Ganhou uma estrelinha do lado do nome ali. É, como eu disse, cara, eu acho que eu consigo ver o mérito do disco, mas não é um estilo que me prende, cara. Eu acho um tanto quanto maçante. Mas, enfim. Pô, vou dar o passa de ano. Bom, pela descrição aí que passou de ano, hein? Pela descrição aí que vocês deram, eu acho que eu vou gostar. Então, acho que vai ficar meio que... Já que a gente tá falando, cara, de passar de ano, vai ficar como lição de casa, né? Depois eu vou ouvir esse álbum. E... Para casa. É, para casa. O Rogério levou um para casa de férias. Eu levei o para casa. É o pior de todos, né? Não, mas enfim. É, vamos na sequência aí com outro disco aí, Vitor. Que é o novo do Green Carnation, o Leaves of Yesteryear. Eu acho que você já indicou ele também. Eu indiquei, podcast, ele no... Não lembro em que episódio, mas eu indiquei em um episódio. Um disco que eu gostei bastante esse ano. Cara, esse é meu disco favorito pra cozinhar, na verdade. É que a gente tava falando disso antes, cara. Toda vez que eu vou cozinhar alguma coisa, eu ouço ele. É um disco meio relaxante, assim, cara. Passa uma vibe diferente. É um disco top pra você ouvir cozinhando e fica a dica aí. Vai lá, começa a massacrar. Se alguém quiser massacrar, cara, eu não. Alexandre, vou deixar o convidado falar antes. Ah, cara, o seguinte: o Green Carnation é uma banda que eu acho que ali no Light of Day, Day of Darkness, é um clássico. Né? É um disco que ele é agressivo, melódico, inovador, tem um bocado de camada instrumental, vocal. É um disco esquisito, bom, estranho. Foda, é tudo ao mesmo tempo. É, não é mais a mesma coisa, né, cara? Não dá pra comparar o que era o Green Carnation antigamente e depois do acústico que eles fizeram. Aquela, pois é, aí ficou 14 ponta, anos, né? 14 anos depois do acústico, né? Sendo que o próprio acústico já era um acústico, né? Não era um disco normal. Uhum. E voltou, foi um bom disco, mas eu vou fazer uma ressalva aqui. Pra mim, não é um disco, é um EP. Né? Porque ele tem uma regravação do primeiro disco que ela tem 15 minutos. E tem um cover do Black Sabbath que tem 5. Então, se tirar esses 20 minutos, sobram menos de 24 de música inédita. São 3 inéditas. Isso pra mim é um EP. Né? Um EP com, digamos, 2 faixas bônus. E nessas 3 inéditas aí, eu anotei aqui que eu gostei muito de uma que chama Sentinels. Sentinels. É, pra mim foi o destaque do disco. Uma música pegajosa, boa. Eu gostei, mas eu acho que eles... continuam, né, uma banda de difícil classificação, complexa, é um bom disco de retorno, né, mas pra mim ele deixou ele perdeu a agressividade e perdeu aquela coisa, aquela aura que aquele segundo disco tem. Aí você tá falando que você considera ele como um EP, eu considero isso como consideração com o tempo das pessoas, cara. Olha só, cara. Desde o cara jogar o disco de 2 horas, ali, ó, olha só, cara. 30 minutinhos. É, mas eu escutei os 44, né? Pra você, inclusive a regravação. Eu escutei tudo também. Pra você ouvir ali enquanto faz o seu almoço, inclusive. Cara. Perfeito. Não, esse disco eu já tinha ouvido ele antes, assim. Ele não me pegou da primeira vez, não. E eu fui ouvir ele de novo. Porra, sabe quando o disco termina e você não lembra de nada? E, cara, tem um cover de uma das músicas favoritas da sua banda favorita. E mesmo assim, você não lembra nem da versão do cover deles, assim. O cover deles é inofensivo, né? Coverdale? O Coverdale. É. No nosso episódio sobre o Uber, mencionei bastante sobre o ódio que eu tenho ao Uber moderno, assim. Que é uma banda que eu amo os 3 primeiros discos. Oh, o disco novo tem música boa, viu? Porra, tem dó. Sem condições. Não, tem, não vou falar, eu me abstenho. Tem algumas coisas legais no mas... Uber Novo, sim. Tem, a hora que ele acaba. É. É, gente, eu... Não, mas assim, não mudando assim, o muito rumo, Alex. Mas o cover que o Uber fez da Solitude, eu vou lembrar dele pra sempre. Agora, esse cover que o Green Carnation fez não tem condição, bicho. Até o cover é esquecível. E Alex, quando os caras escolhem a melhor banda do mundo pra fazer cover e conseguem deixar esquecível, é porque tá ruim, né? Fala aí, fala aí. O Uber Novo ou o Benighted? Cara, Uber Novo. Uber Novo e, porra, Garmin, eu te amo. Não pare de fazer música nunca. É, cara, eu... Vou até comprar o disco novo amanhã. Vou ser sincero, das músicas que vocês passaram lá, dos álbuns, assim, que a gente estava discutindo, e na ordem que eu escutei, esse foi um dos primeiros, o Green Carnation, esse álbum foi um dos primeiros que me agradou, né? E eu comecei, eu ouvi, né, o álbum, e depois eu fui ouvir os antigos. De fato, tem uma diferença grande, mas... Brutal. Mas, assim, mas ainda é um bom álbum, eu acho que... Eu acho que o Victor falou bem, eu acho que é uma coisa que eu me vejo totalmente cozinhando, ouvindo esse álbum, cara, assim, eu acho que legal, tá ali 44 minutos, tá ok, sabe, os outros são mais densos, são, obviamente, são mais agressivos, são melhores, mas é um álbum que eu, sinceramente, esse álbum do Green Carnation, eu vou abonar, cara, eu acho que pra mim tá ok, sabe, apesar do cover esquecível, né, que você falou, né, mas... Não é ruim, assim, como o disco pra mim não é um disco ruim. Inclusive, se eu ouvir ele agora, da mesma forma que eu vou ouvir ele, é a forma como eu vou esquecer ele, sabe? Que isso, rapaz, é um disco terceira, super. A terceira vez você vai começar a cantar. Easy listening. Ah, mas dá pra passar. É, então, mas aí que tá o problema pra mim, sabe? Ele é um disco que pra mim ele soa como um disco que eu quero cantar junto com ele, mas nenhuma música ela é, sei lá, chamativo o suficiente pra querer me fazer isso. Acho que os e caras assim, não... você falou da terceira vez, é um disco que eu já ouvi mais de 3 vezes, entendeu? Eu até vi uma live que os caras fizeram no Facebook lá, de quarentena e tal, porque, porra, eu gosto bastante do Green Carnation antigo, mas assim, é uma banda que pra mim não teve justificativo do porquê voltar, assim. Alex, escuta essa música que eu indiquei, o Sentinels. Escuta ela, porque cara, essa ela música foi que eu mais gostei. Eu ouvi... Não, eu não achei nenhuma música ruim, de fato, assim, eu ouvi o disco inteiro ontem novamente, eu ouvi quando o Victor indicou e ouvi quando ele saiu, ou seja, eu ouvi ele 3 vezes, e tipo, cantarola o riff aí pra mim dessas Sentinels aí, pois é. Minha vez de te devolver. Ô Alex, você já introduziu aqui a questão da escala Speckman? Não, nunca introduzi, mas podemos falar sobre ela. Paul Speckman, pra quem não conhece, aí é um das figuras aí do death metal da prateleira do meio, death metal do segundo escalão, que é mais conhecido pelo Master, né? Eu acho que o primeiro disco do Master é um disco clássico, um disco cult. E como é que chama o primeiro disco do Master? Master. Pois é, então já explicou tudo. Primeiro do Master. Quer dizer, o Black Sabbath primeiro também é Black Sabbath, né? Mas tudo sim. Bem. Sim. Não, mas inclusive o primeiro do Master tem um cover do Black Sabbath, que é a melhor música do disco, né? Mas aí é porque o Master fez o que tinha que fazer, né? É, fez questão o dever de casa. Todo disco que o Paul Speckman grava, a gente pode escutar 100 vezes que depois que termina você não lembra nenhum riff, né? Então eu criei essa escala Speckman, né, que vai de 0 a 10, e quando ela chega no 10 é o Master, não tem como chegar, né? Então quando ela chega no 9.9, é o mais próximo possível, né? Como se fosse a velocidade da luz, né? Quando você chega ali um pouquinho embaixo dela, você tá num nível, aí você vai e fala a banda X, que é a banda que você não lembra de riff nenhum. E eu achei que o Green Carnation, ele não tá no 9.9 nessa escala não, acho que ele tá num 4, num 5, porque, pô, um disco tem, as músicas são, sei lá, 15 minutos, 10 minutos, então não tem como você cantarolar a maneira de como essas músicas são construídas, elas não tem aquele formato simples, sabe, do refrão e tal, de você cantar, sim, do riffzinho. Não, isso eu concordo contigo. Então é difícil você lembrar realmente, mas eu não acho que ela chegue, que ela bata uma escala de genéricos assim, ela no 9 ou 10, não. Não, não. Em relação a genérico, eu não diria isso também, não. Eu só digo que ele é um pouco difícil de pegar, sabe? Pô, a gente tava falando, músicas de 15 minutos, assim. O Atramentes, pra mim, são duas músicas de 20 minutos e um interlúdio de 5. E, cara, as músicas do Atramentes, pra mim, elas fluem super naturalmente. Eu me lembro delas, me pego pensando em alguns riffs, me pego pensando no vocal monstrão lá, no Cookie Monster. E, assim, o Reincarnation, que é uma banda que eu gostaria de fazer isso, porque eu tenho um certo carinho pelo Reincarnation, em especial pelos discos antigos. Até o disco acústico, eu acho ele super interessante. É o cara do Emperor, não é? No baixo? Cara, é ele? Eu não lembro. Eu acho que ele não tá na banda nessa formação nova, tá? É o cara, é sim, é ele. Eu acho que eu dei uma lida ontem. Continua, né? Ele sempre foi. É o baixista lá do Nightside Eclipse. Ele que tá com o... Não, o baixista do Night... É o Chort. É ele. É o Chort. É, o Chort, ele é o líder do Green Carnation. Então, ele tá na banda nessa formação. Eu dei uma líder da formação nova, né? Assim. É. Acho que só mudou o baterista. O Chort, ele sempre teve. É, inclusive é o cara que era do uma outra banda também, que eu esqueci agora. Carpathian Forest. O Green Carnation, ele tem aquele lance com o In The Woods lá também, né? Aquele bem bolado. Eu não entendo muito bem a relação que eles têm. Mas eu sei que tanto o Reincarnation quanto o In The Woods, eles foram meio que praticamente a mesma banda ali. O In The Woods surgiu do Reincarnation e depois voltou pro Reincarnation. É, porque eles tinham, acabado o Reincarnation e basicamente deram seguimento ao In The Woods e acabaram o In The Woods e voltaram pro Reincarnation. Essencialmente é isso. Pro Vitor não ficar com muita raiva de mim, eu vou abonar o Reincarnation, porque eu tô com remorso aqui. É, eu vou abonar também. Não, mas eu não desabono ele, não. Eu não desabono ele, não. E, assim, o cara do Reincarnation, o vocal, ele é o cara que tá cantando no Tristania também, recentemente, né? Ah, eu vi isso também, mas aí são os discos que eu já não acompanhei muito. É, então. Aquele disco, assim, que eles começaram... O cara cantando no Tristania, eu tendo a respeitar, ainda que eu não ouço Tristania desde 2001. É, se não me engano, aquele disco mas que eles começaram a tirar a V-back e começaram a botar mais vocal masculino, né? Cara, eu indiquei aqui anteriormente, não sei se chegou a ouvir, Alexandre, a banda nova da V-back, eles lançaram acho que uma ou duas músicas. Não, não... Cara, eu gostei pra caralho, assim. Me manda o link depois, que eu esqueci. Esqueci de conferir. Off Topics. Tá. Mas vamos passar, então. Esse disco é abonado por todos, então, né? Pois assim, eu abono ele com ressalvas, mas abono. Eu também abono ele, mas eu não tenho dó do Vitor, não, viu? Eu abono ele sem dó do Vitor. Que isso. Que é um bom álbum, na verdade. Muito bem. Na sequência, já viemos aí com o meu disco de black metal favorito do ano, que é o Old Sorcery. Nintendinho Simulator. O que é o Sorrow Crown do Old Sorcery. E, cara, a gente tava falando aqui anteriormente, aqui, eu e o Alexandre, a gente até se desentendeu aí por causa desse disco. Coisa de besteira de moleque, né? Um querendo falar que quem gostava mais do disco. Ah, não, porque... Ah, enfim, coisas levadas aos últimos limites por motivo algum. Mas assim, pelo menos eu acho que nós dois concordamos que é um disco que agrada a nós dois, assim. É, mas esse disco, ele tem todos os elementos que eu gosto, assim. Fala aí. Não, você. Eu já te falei que hoje em dia tem esse negócio, né? Ah, julgar a pessoa por isso, por aquilo. Pra mim, julgar da maneira correta é pelo gosto musical. Então, treta musical, pra mim, é a única treta que tá permitida. E, bicho, faz o quê? 20 anos que a gente se conhece. Eu acho que foi a primeira vez que a gente brigou, assim. Foi. E depois eu fiquei me sentindo mal depois, eu falei, caralho, velho, eu apelei com o cara por besteira, tá ligado? Não foi besteira, foi uma discussão musical, então tá válido. Não, eu perguntei pro Alex, né, se tem alguém pra trazer pra gente fazer esse episódio. Eu falei, tem, cara, tem um amigo meu, mas a gente brigou meio sério aí esses dias. Eu vou ver se ele me responde. 5 minutos de porrada sem perder a amizade não resolvo. Não, mas é que foi uma situação muito chata no dia que rolou, assim, porque isso levou a outras discussões, assim, que não cabiam na discussão ali. Parafraseando... A gente tava discutindo os discos que a gente gostava, né? Não era nenhum tipo, meu, seu gosto é uma merda. Não, era tipo, pô, eu gostei desse disco, mas eu acho que ele é mais a minha cara do que a sua. E eventualmente isso escalou de uma maneira absurda. É, não, porque essa é uma banda que eu já acompanho, assim, né? E, inclusive, os dois álbuns anteriores dele são de outro estilo, que é o Dungeon Synth, né? Que é aquela coisa do Nintendinho que vocês falaram aí, da trilha sonora do Zelda e tal. e tinha até uma pegada de progressive electronic, né? Do eletrônico progressivo dos anos 70. Void Gaze. Que é uma coisa assim, meio Vangelis, assim, meio Blade Runner, né? E eu pirava nesse som. E aí quando eles lançaram esse disco novo, que é o terceiro deles, eles tiraram a parte do eletrônico. Que é um cara só, na real, né? É, um cara só. Ele tirou. É o cara, inclusive, daquela outra banda que eu falei, né? O War Moon Lord. War Moon Lord, que eu adoro também. Acho maravilhoso. Que é Black também. Metal, pois é. Mas aí quando o cara tirou esse lance do eletrônico progressivo e manteve o Dungeon Synth, né? Que é aquela coisa que todo metaleiro conhece. Metaleiro que eu falo é o cara que escutava Black Metal nos anos 90, né? É, todo mundo que dos anos 90 conhecia do Burzum, do Mortis, do Summoning, né? Ele foi e acrescentou o Atmospheric Black, que é um estilo que eu curto pra caralho. Aí não apenas eu gostei e já conheci a banda, mas eu indiquei ela pro Alex. Aí o Alex falou que é a banda mais parecida com o gosto dele do que com o meu. Aí isso daí que começou a briga. O cara ficou pro... Como assim? Eu já... Não, aí o Alex veio, não, é porque você é ouvidinho de porcelana, você gosta de produção boa, não sei o que tal. Falei, cara, eu indiquei o Paisagem lá pro meu top lá, eu gosto de coisa tosca também, gosto de coisa repetitiva, gosto de coisa cópia, gosto de coisa sem inspiração. Mas você tá ligado que esse é o único argumento do Alex, cara, é isso ou envelheceu mal demais? São as duas únicas coisas que ele fala sobre qualquer banda. Todo mundo tem ouvidinho de porcelana, né? Pra ele, som bom é raspar uma lima no bueiro, né? No chão, assim. Aí tá bom. E o Djarne e Vlad Tepes. Mas aí a gente ficou discutindo lá quem gostava mais disso, quem gostava mais daquilo, quem começou antes, com quem que parecia mais. Aí o negócio, o sangue, parafraseando o God the Throne aqui, né? Deu um boiling blood na gente. Boiling aí. Blood. O sangue ferveu, né? Uma mistura também do God of the Thrones com Sidney Magal, né? Sangue ferveu. Estamos de volta aí. Rapaz, isso aí dava uma banda de avant-garde, hein? De Bora Jardim. É o Bora Jardim. Daqui a pouco vai ter uma menção honrosa do Alex aí, que é nesse esquema aí do Sidney Magal com... Né, Alex? Com Black Metal. Sempre. Assunto sempre. Depois. Sandra Rosa Madalena. Mas assim, Vitor, queria que você falasse também sobre o disco aí. Cara, eu acho que o Alexandre já falou bem, escreveu bem as minhas notas aqui, cara. É uma mistura de Mortis com Burzum e um quezinho de Emperor, cara. Quezinho de Summoning também, eu acho. Esse Dungeon Synth, acho que anda meio em alto, né, cara, ultimamente. O próprio Mortis voltou a fazer esse tipo de som. O disco deles desse ano é bem nessa pegada, acho que só é mais bem produzido. Mas, cara, é bem isso, misturinha dessas três fontes. Não é uma coisa que eu acho super boa, apesar da parte, das partes do Zelda Simulator eu achei massa, mas se lance lo-fi a la Burzum já acho meio... Tipo, saturado. Então, cara, eu acho que a minha grande hype nesse disco... Mas assim, eu hypei errado mesmo nele, assim. Errado da maneira correta, no caso, né? Foi justamente o fato dele parecer com o que o Burzum deveria ter sido se o Varg não fosse um idiota e tivesse feito as merdas que fez nos anos 90, assim. Que ele me parece uma continuação natural do que viria do Heavis Lysetaros e do Philosophen na sequência, assim. Sabe, isso eu gostei pra caralho mesmo. Eu achei, tipo, eu ouvi e fiquei impressionado, assim. Que tem aquela atmosfera, tem aquele lance meio hipnótico, né? Meio mantra. Eu achei um som bem interessante. Batendo no fundo do seu ouvido. Mas assim. A questão dessas bandas é que elas chegam, às vezes, igual a gente falou do Paisagem, né? Às vezes elas chegam a comprometer um pouquinho o resultado porque é muito massivo, muito repetitivo. E aí o cara vai e coloca o quê? A trilha sonora ali do Zelda, né? No meio da música, ele coloca um tecladinho no Imperial. Então acho que deu uma quebrada dentro do possível. Né? Não é aquela quebrada de grooveado, de troca de tempo, é a quebrada de atmosfera. Né? Ele muda de um esquema pro outro, depois ele volta e tal, então fica menos cansativo. Mas apesar... Mas eu acho que não tem nada errado nesse disco. Diferente, assim. Pra mim é o... Diferente do Paisagem, esse já foi um disco que ele foi gravado meio mal, assim. Acho que ele arrumou alguém pra gravar mal pra ele. porque... Cara, eu acho que não é mal, não. Eu acho que é a estética do negócio. É, então, assim. não é que seja mal. É a forma que eles gostam de gravar, mas, por exemplo, se você bate no estúdio e fala que você quer suar desse jeito, cara, vai ser difícil você achar alguém que grave pra você desse jeito e deixe você envolver o nome do estúdio na divulgação do seu disco. Porque é meio que propaganda negativa pra eles, assim. Então, que isso? É, cara, mas ué, se você vive disso, o cara vai mostrar. Aqui na Europa eu acho que não tem muito disso, não, cara. Ainda mais o cara lá da Finlândia. Ainda mais o cara que tem um estúdio pequeno, cara, que ele tá querendo mostrar o trabalho dele pra todo mundo. Aí ele vai mostrar um som que não preza exatamente pela qualidade no áudio, cara. É meio difícil o cara aceitar gravar esse material, assim. Mas é tão difícil gravar um disco ruim quanto gravar um disco bom, né? É, sim, eu acho que tem toda uma habilidade. Expectativas para os dois, né? É, acho que... Pois é. Tem uma habilidade para você fazer o disco soar dessa forma, cara. Tem habilidade para fazer o negócio errado, né? não quer dizer que seja só fazer de qualquer jeito. Acho que o Varg, apesar dele ter tentado fazer de qualquer jeito, ele ainda tocava muito bem os instrumentos, assim, fazia o negócio da forma dele, mas ele usava um headset pendurado lá no meio da sala. Aí, tipo, não tem o que faça soar mas, bem. Assim, apesar de sonoramente de gênios musicais, né? É. Comparado com um cara que é um cara competente. Então, assim. Mas é, por exemplo... O Varg, ele tem todos os defeitos dele, mas, porra, aquele vídeo do Burzum Live lá, ele ensinando como tocar as músicas, velho. Cara, aquilo é, tipo, uma das coisas mais bonitas, assim, de se ouvir. Da história, o cara uma guitarra semiacústica lá, coisa mais tosca do mundo. Cara, você vê o jeito que o cara toca, é o tipo de cara que ele nunca aprendeu a tocar e ele inventou o próprio jeito de tocar, e o negócio é inacreditável. Eu acho que eu vi esse vídeo que ele vira e fala assim, eu peço desculpas, mas faz não sei quantos anos que eu não coloco a mão em uma guitarra e tal. O cara começa a tocar, velho, ele tipo tem uma técnica meio flamenca, assim, meio balalaica russa de tocar, e cara, aquilo é inacreditável, e eu acho que ninguém conseguiu fazer isso até hoje. Mas eu acho que o Old Sorcerer, ele chega num ponto quase tão bom, assim, do que poderia vir a ter sido, assim. Fazer só um parênteses final aqui da minha parte em relação ao Old Sorcerer. Eu queria só ressaltar que o Alex fez um comentário que eu, inclusive, concordo com ele, de que o Funeral Doom é o underground do underground, né, no caso. Underground do underground do underground, né, porque já é Doom. Sim. Já é metal, já é Doom, já é Funeral. O Dungeon Synth também é um negócio maluco, é um negócio que talvez ele vá até além do Funeral Doom, porque é um público muito específico, porque o negócio é lo-fi, é música de videogame, é um negócio meio satânico assim e tal, ao mesmo tempo, né? Ele é mais pra fantasia, mas ele tem aquela coisa satânica. E o Old Sorcerer é uma banda respeitada nesse meio. Tá, existe um submundo ali do Dungeon Synth que ele tá muito além daquelas coisas que a gente conhece do Black Metal nos 90. Da década de 90 até hoje, você tem, não sei, 200 discos aí que foram lançados que ninguém conhece. E eles são uma das bandas mais famosas desse estilo. É, eu imagino que esse estilo tem um nicho bem específico, mas parece... É, um nicho específico, parece, né? que tem crescido bastante, cara. Eu acho que, sei lá, algumas bandas ficam naqueles Google Trends vendo o que o povo tá pesquisando e falam assim, vamos fazer esse som aqui. Mas, assim, eventualmente... esse Old Sorcery, cara, eu já falei, não é necessariamente o estilo de música que eu ouço, cara, mas só uma comparação com Paisagem, eu acho que os riffs do Paisagem são um pouco melhores, assim, o instrumental do Paisagem é um pouco melhor. O Paisagem é mais adulto, né? É mais adulto. Apesar da qualidade ser... Mas, outra banda do cara do Old Sorcery, que é o War Moon Lord, que é muito boa também, assim. A cópia, né? Depois, Dark Dawn, mas muito boa. Depois eu vou dar uma olhada. E assim, Rogério, tem alguma coisa pra falar aí sobre o disco? Tenho sim. Eu acho assim que de todos os álbuns assim, que estavam na lista que a gente discutia, eu acho que esse foi o que mais me surpreendeu, na verdade. Que era uma banda que eu não conhecia. Aê, garoto! E assim, apesar dele ter umas músicas muito grandes e tal, ele consegue ser agradável pra mim. Ele tem essa coisa, sabe? Dessa troca de atmosfera dentro da música, que eu acho que foi uma coisa que me agradou muito. Eu gostei particularmente também da música Fantasma que tinha nele. Eu escutei os outros. É o tecladinho, exato, né? É a trilha do Zelda. E eu ouvi também as outras músicas, tava ouvindo os outros álbuns, e é assim, pra mim foi uma banda muito interessante. E o que eu achei mais interessante é ele ter essa pegada aí, né, que a gente discutiu, vocês estavam discutindo aí sobre lembrar, né, algumas coisas como Burzum, etc. Eles são uma banda relativamente nova, né? Eles foram, pelo que eu li, eles foram formados em 2017, né? Então, é um cara só, né? É um cara só, né? Então, é muito... Eu achei muito interessante. Pra mim, assim, ó... Eu acho que de todas as bandas, também. Eu achei interessante essa. Pode falar. Lá no começo do podcast, o Alex falou que o lance desse podcast de vocês é uma coisa dos anos 90, mas a gente tá falando muito de anos 90 aqui, né? A gente vira e mexe, tá voltando. Não, mas é porque a nossa referência é essa também, né? A gente tem mais ou menos a mesma faixa de idade aí, entre os 35 e 40 anos. Começamos a ouvir metal no meio dos anos 90 ali. Enfim, é meio difícil, na nossa perspectiva, falar sobre um troço muito diferente disso também, né? Até chegar no Oranci, mas tudo bem, concordo. Tanto que quando o Alex me falou assim, cara, eu falei, não, vamos fazer uns melhores discos de 2020, eu falei, cara, isso... vai completamente contra a proposta do nosso podcast. Vai bem fora, mas... O que a gente vai falar? Não, mas era justamente por isso, sabe? Pra exercitar mesmo esse lance de, tipo, o que que de novo que a gente escuta hoje, quando eu digo novo 2020, é de fato novo sonoramente, sabe? Que eu só uso coisa muita velha, coisa, cara. Disso é, então... tanto as tuas indicações aí provam isso, né? Você foi em umas bandas lá que já era meia boca em 2002 e que trouxe isso pra 2020 e, porra, fiasco, né, Vitor? Benighted agradece o meia boca. Cara, o Benighted, ele tinha que mandar um disco pra nós aqui, pra gente queimar, sei lá, porque, porra, velho, se alguém for ouvir essa banda aí depois de ouvir esse podcast aí, os caras já ganharam a vida deles, né? Alex, acho que você vai pendurar o disco do Benighted na sua parede. Pior que a gente tá falando tão mal desse disco que muito provavelmente quem tá escutando vai ser o primeiro que eles vão ouvir. Provavelmente. Justamente. Benighted pra mim só vale aquela música do Opeth que tem o mesmo nome, que nem metal é, né? É só um... Benighted só vale um gol de barriga? Beatlesinho ali. Do Flamengo? Como é que é? É o Renight. Ah, o Renight. Só vale gol de barriga contra o Flamengo. Gol de barriga. Eu vou mandar esse disco do Benighted tanto pra você quanto pro Alexandre, e eu quero uma foto dele pendurado na parede de cada um. Só dizer. Ah, farei isso, sem dúvidas. Farei isso, sem dúvidas. Eu pendurado na parede. E no fim... É uma escolha, cara. Todo mundo faz uma escolha na vida, se você quer se pendurar na parede. Pelo jeito, o Vitor vai ser o responsável pra alavancar as vendas da banda, né? Porque alguém que vai comprar dois álbuns... O Alexandre já deu spoiler aí, já cantou a bola do Oranssi, Oranssi Pazuzu, também finlandês, assim como a banda que a gente estava falando agora. E Alexandre, eu deixei esse por último porque eu acredito que ele seja o seu disco favorito do ano aí. Você que é nosso convidado, você que abriu falando sobre o Ulcerate, eu gostaria que você fechasse também falando sobre o Oranssi. Pois é, até começar com uma comparação aqui, porque no começo, não sei nem se a gente estava no podcast já ou se foi antes, a gente estava falando que Bélgica, França, para death metal, né, que era melhor desconsiderar antes de ouvir, né, mas não sei se estava durante o podcast mais, mas Finlândia é um negócio de louco, né, Finlândia e Islândia também. As bandas tendem a ser muito boas, né? Tendem a sair da curva, né? E o Oranssi Pazuzu, que eu acho que é a maneira correta, Oranssi significa orange, né? Laranja. E o Pazuzu é o demônio lá da Babilônia, né? Pazuzu Laranja, sim. É o Pazuzu Laranja, que é o Pazuzu também do Exorcista, né? E também tem uma banda, Pazuzu também, né? Que é de Dungeon Synth também. O lance do Oranssi Pazuzu é o seguinte: eu conheci eles em, acho que 2010, no primeiro disco, que é um disco que era black metal psicodélico. Ele tinha uma música que era um dub, que é aquele subestilo do reggae, né? Era um dub com black metal, mas o dub, se você pensar bem, é uma coisa repetitiva, que ele fica ali mais no baixo, como se fosse um om, sabe? Um negócio meio, sabe, tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum, fica repetindo aquele baixo e aquela bateria também, e você entra em transe. E aí vem aquele vocal desesperado do black metal, eu falei, cara, os caras conseguiram fazer um negócio louco. A partir dali, tudo que eles lançaram eu gostei, um disco ou outro eu achei um pouquinho inferior em relação aos outros, mas quando esse disco saiu, foi aquela coisa da primeira audição, eu já coloquei ele assim, não vai ter disco melhor do que esse no ano. Aí poderia até ter saído, mas naquela hora ali eu já tinha me convencido de que não teria. Então eu sou suspeito para falar, até por isso também eu gostaria depois de ouvir a opinião de vocês. Mas só para falar um pouquinho desse disco, não tem muito o que falar, porque é um negócio de louco, né? É um black metal psicodélico e ele não tem, como que eu posso dizer, ele não tem limites, né? Acho que os caras entram no estúdio e aquilo que sai, sai. Acho que não tem, tipo, sim, quais são as influências, onde que a gente quer chegar. Eu acho que é muita loucura, é muita psicodelia, é muita é coisa orgânica, sabe? Ela não é forçada. É, ele tem essa vibe meio jam mesmo, né? Tipo, vou isso, entrar aqui, vou tocar aqui, tanto é que, vamos que, ver aonde que isso vai levar, né? Essas lives... Tem um lance meio free jazz neles. Isso, essa onda de lives que a gente teve esse ano por causa do corona, eu não assisti quase live nenhuma, mas vez ou outra eu fui lá, dei um play assim, só pra né, ver de qual é. E quando o Orance lançou a live deles de Corona, eu fui assistir e eu assisti duas vezes. Eu terminei, passaram uns dias, eu assisti ela de novo, porque é a qualidade do CD ao vivo. Os caras lá em transe com as imagens aleatórias, uns negócios piscando, uns negócios malucos. E é uma banda, igual o Alex falou, uma banda de jam. E eu, sim, não sei, pra mim isso daí é um negócio assim, é arte. Né, os caras estão elevando. Eu achei assim, Black Metal. Essa banda, assim, esse álbum, uma loucura, assim, totalmente perturbador, assim. E de uma maneira boa, na verdade, né? Os instrumentos distorcidos aqui do Black Metal psicodélico, assim. Essa é uma outra banda que eu já vou, assim, logo de cara abonar. Eu ouvi o primeiro álbum deles também. Nossa, e o primeiro álbum eu já não gostei tanto, pra falar a verdade. Mas eu acho que esse daí, pra mim, eu achei esse álbum excelente, sim. Cara, eu gostei muito do disco também, assim, eu comentei na época que saiu que ele seria um dos meus favoritos do ano também. Ainda que eu preze mais por coisas que se pareçam com os discos que eu tenho como cânones, assim, que é o caso do Old Spirit que eu mencionei, que foi no Black Metal o meu disco favorito do ano. Mas, cara, esse disco ele é maravilhoso, não tem nada que eu tiraria ou acrescentaria nele. E como é uma gag recorrente desse podcast, ele pra mim que tem a melhor capa do ano também, disparada, pra não dizer que, sei lá, a melhor capa da década. A capa desse disco ela é maravilhosa, assim. E ela dá bem esse clima do que é o som, né? Que é uma baderna, tem uma mão submersa com os olhos, enfim. A mão... Vejam a capa desse disco. Por coincidência, o meu flatmate aqui na minha casa, ele é peruano. E a irmã dele veio visitar ele pra passar o Natal aqui em casa, e ela morou 10 anos na Finlândia. Aí ela me explicou que o nome do disco significa As Unhas do Mestre. Aí acho que tem a ver com a capa, tem uma mão lá. Faz sentido. Pode ser. E essa capa parece uma colagem, na verdade, assim. Parece uma pintura meio arte moderna. Vejam essa capa, Mestarin Kynsi, é o nome desse disco, eu não sei, minha pronúncia do finlandês, ela... É o Y, é U. Tá do mesmo nível da do francês, né? Tá um lixo no caso. O Y é igual ao russo, é o U. Ah, tá. Entendi. Então, Mestarin Kunze. É, tipo isso. Pode. Entendi. Bom, enfim, é um grande disco. Eu gostei pra caralho dele. Ele é essa baderna que eu gosto também, né? A gente começou com o Serate, que tinha essa parada dissonante. Eu não diria que o Orancy tem uma pegada dissonante, não. Mas ele tem esse lance de, tipo, caminhos tortuosos, assim, né? Você tá esperando uma coisa, ele tem esse negócio de quebra de expectativa no meio da música o tempo todo, assim. E tem uma você coisa tá também, achando que é praticamente igual falar de capa, né? Mas é falar de idioma. O fato de ser em finlandês já dá um charme também, né? Eu gosto muito do punk finlandês. O fato de você não entender nada do que tá nas letras. Ele puxa o R, sabe? Na pronúncia. Então é bem diferente. O finlandês é uma língua interessante de ouvir, cara. É, o que ele fala, você não entende nada. Então fica um negócio mais, como eu posso dizer, quase que exótico, assim, pra quem não entende o finlandês, né? Então eu acho que ele é um atrativo. É como se fosse uma alquimia, sabe? Bom, é, assim, é que nem eles se entendem direito, né? Bicho, todo mundo sabe que em finlandês só existem duas palavras. Uma delas é kuolema e a outra é perkele. Isso. E aí você lembrou do Impala de Nazarene. Impala de Nazarene, né? Antigo é só isso aí. Suomi, é, Finlandarkele. É. Eu sei mais uma, Victor, também, Suomi. O que você achou do disco? Cara, eu achei... Mas Suomi é o nome da Finlândia em finlandês. Exatamente, né? Não, é finlandês em finlandês, enfim. Finlandês em finlandês. É. Cara, é uma banda que me surpreendeu bastante, cara. Eu tava esperando odiar, na verdade. Mas, na verdade, também porque eu ouvi logo em seguida do Atramentos, eu acho que meu julgamento tava um pouco afetado em relação a isso. Mas, enfim. É, cara, me surpreendeu positivamente até o som. Achei tanto quanto diferentão ali dentro daquele estilão mais ambiente e tal. Acho que é... disco aprovado. Eu preciso ouvir melhor, assim, os outros discos da banda depois, acho que pra fazer formar um pedido um julgamento encarecido melhor. Escutem com fone de ouvido bom. Escutem eu só escuto com fone de ouvido que eu uso pra editar o podcast, que é próprio pra esse tipo de coisa. Não, é assim, então todo mundo abonou esse disco, então, sim, né? Com certeza. Não abonado pra mim. Aliás, ninguém. Boa. A gente não fez o do Old Sorcery. O abono. É, eu abono também. É, eu abono também. Com ressalvas, cara. Eu tenho um pouco daquela coisa de. Eu acho que aquele subgênero tá um pouquinho saturado, mas. Eu abono também. Boa. Então, ó. Começamos bem e terminamos bem, é o que importa aí. A polêmica fica pro meio aí. Mas eu queria abrir aqui agora, eu vou passar a palavra para cada um aqui, para fazer as menções honrosas, né? Que, tipo, a gente falou aqui de alguns discos e não necessariamente falou de tudo que queria ter falado. E aqui nessas menções honrosas a gente pode ficar de 10 minutos a 10 horas. Então, assim, não necessariamente entrar no mérito de cada disco, mas pelo menos mencionar alguns aí que valem a pena ser mencionados. Alexandre, você que é convidado aí, faça as honras. Tá, obrigado. É, eu fiz algumas menções aqui, né? Tem o Achilles, que eu não sei se é Achilles, é Achilles. Achilles. É, achei um puta disco legal de black metal. São até alguns nomes que eu tenho aqui, são nomes complicados, né? Cara, o Achilles, eu achei uma coisa dele, que ele é um disco malvado, cara. É, ele malvadão. Tem essa pegada evil, assim. Você ouve ele e é um troço que dá ruim, assim. Isso. Isso pro black metal é bom, né? Isso é bom, né? Isso é desejado. O disco, ele não pode ser inofensivo, na minha opinião, né? É, igual eu falei, aquele esquema do tapa na cara. Eu gostei, vou até fazer uma menção honrosa aqui pro End Oceans. Só porque é uma banda também, esquema Benighted, esquema God the Throne, sabe? Uma banda assim que a gente escutava... É, em 2000, 2002, sim. Que a gente ninguém lembra. Eu assim, indiquei o End Oceans alguns Nossa, episódios atrás. Tempo, cara, é. Mas eu achei o disco novo muito, muito honesto, bem gravado, melódico, cristalino, riffs bons, tecladinho e tal. É, preciso ouvir. Disco bem noventista, eu diria. Né, voltando ao nosso bloco. Cai na minha praia. É, em relação ao death metal, eu gostei muito do Defeated Sanity, que é da Alemanha. A mistura do Disgorge. Com o Deeds of Flesh ali do Path of the Weakening, com Suffocation, que é, ou seja, eu tô falando daquela parte clássica do meio dos anos 90 até o final dos anos 90 do Brutal Death Metal, com um twistzinho que é o Dillinger, Escape Plan, que tem umas coisas meio caóticas, né? E... Caralho, bicho, tirando Suffocation, você só citou banda que eu não gosto aí. Pois é. Eu vou até ouvir esse disco. O Defeated Sanity estava na minha lista pra... Para menções honrosas também. Nem conheço essa banda. É, e uma coisa que eu gostaria de citar esse disco também, porque eu acho interessante falar, é que apesar dele ser uma banda de brutal death metal, ele não é uma banda perfeita. Porque o que me afasta desse estilo hoje em dia é que as bandas todas têm gravação de plástico. Aquela bateria trigada, tudo perfeitinho e tal. Eu achei que essa gravação deles foi bem, bem orgânica mesmo, bem assim, os caras no estúdio lá e quebrando pau, as pegadas de jazz, uns riffs assim, slam e tal, blast beat e tal, uma salada de riffs aleatórios, mas eu achei que foi, saiu natural o resultado. Eu gostei também de black metal do Sermon, né, que é um nome francês. O Sermon tava na minha também. É canadense, eu acho, o Sermon. Eu não sei se é canadense, né? É francês, né? A língua, né? Pode ser. É, a língua é francesa, mas eu acho que eles... É um cara só, né? Eu acho que ele é de Quebec ou aquela região ali. É, acho. É. Eventualmente, se ele for francês também, não sei. É, eu gostei do... Eu acho que o disco chama Ante ou Flamme de la Liberté. É. Alguma coisa do tipo. É, tem um grande disco. Tem o Cold Earth também, que eu achei uma cópia muito bem feita do Darktron, né? Que eu comentei, Darktron e Judas Iscariote, né? Judas Iscariote puro, assim. Parece um split do Transylvanian Hunger com To Embrace the Corpse Bleeding. Achei muito bom esse disco também. É aqui da Alemanha, né? Você comentou. Isso é uma banda mais, assim, pra quem é fã do Darktron e tal, anos 90, né? É, gostei muito de uma banda chamada Miasmatic Necrosis. É, que é um esquema regurgitate total. Quem gosta daquele disco Carnivorous Erection lá do 99, 98 mais ou menos, né? É, aquela fase assim que a Relapse estava lançando só disco bom. É, achei um disco muito bom, bueirão assim no vocal, aquele vocal com efeito, né? É, uhum. E também o último que eu deixei aqui de menção honrosa é porque eu quase incluí no top 4, mas eu ia apanhar de vocês. Então eu... já até sei qual é. Eu não conheço ainda dois de vocês, eu peguei leve com vocês, mas é o Liturgy, que é uma banda americana, né? Cara, pegou pesado. É, e fala aí. Esse disco não é. Esse disco, pra mim, ele não é black metal mais. Ele virou um avant-garde, né? Com elementos do black total. Metal, mas eles têm uns elementos de um estilo que chama glitch, né? Que é aquela coisa que parece que o som tá rolando e de repente para. Tá com problema, é. Parece que tem um tilt assim. Sim. E para, e depois volta. Um negócio meio eletrônico, meio. Sabe? É, meio parece dando uma falha no sistema, assim. Então, seria essa a salvação do black metal? Isso pra mim não é a salvação do black metal, né? A salvação talvez do metal extremo, assim, né? No geral, porque pra mim não é black metal, mas é um negócio avant-garde. Mas aí tem uns lados também, né? De LGBT e tal, né? É um disco que tem um lado também das letras, né? De tudo mais. É, então, assim, é um disco maluco de sabe, é um disco com conteúdo, com... O cara foi além, criou um monte de coisa nova, né? Se criar é novo, né? É, eu achei muito legal, eu acho que é um disco pra escutar e pra refletir onde é que o metal vai chegar. Porque é um daqueles discos que tá puxando um pouquinho ali pra um lado que é novo ainda, né? Acho que todo mundo tende a ganhar se escutar esse disco e, sei lá, abrir a mente, mas eu acho que quase todo mundo não vai gostar. Com isso eu encerro. É, não, eu não gostei não quando eu ouvi, assim, mas eu entendo a importância, sabe? Eu entendo, assim, quando a gente fala, o black metal ele tem que surgir pra chocar a sociedade, black metal tem que ser ofensivo e tal, eu acho que eu não vejo os elementos que eu busco no black metal, no Liturgy, mas eu entendo a capacidade ofensiva que ele tem, assim. Ainda mais quando eu vi a chuva de hate, né, que veio no disco. É. Lembrou quando saiu o primeiro do Alcest também, né, que tinha aquele lance lá, 50% defendendo como a salvação do black metal e os outros 50% falando que é o pior disco de todos os tempos, uma maldição pra história do gênero. É. Eu acho que o Liturgy, ele é um novo Alcest aí nesse sentido, não musicalmente, mas polêmica. É aquilo que eu falei anteriormente, né, de ser ofensivo, né? Aliás, eu falei mais dos discos que eram inofensivos, né? Que eu não gosto muito deles. Esse é um disco ofensivo. Eu me senti ofendido quando eu escutei ele. Por isso que eu escutei de novo e falei, não, vou tentar entender qual que é a mensagem aqui. Quanto mais você escuta, mais você ou odeia ou você ama. Então aquele negócio foi de maluco. É um disco com personalidade. Fiquei curioso, cara. Vou dar uma olhada. Cara, o Victor eventualmente vai gostar desse cara, disco aí. Tem cara das coisas que eu poderia gostar, cara. É... Assim, eu vou aproveitar esse gancho aí, já que você falou do Liturgy. Tem outro disco que eu acho que só nós dois escutamos aqui também, Alexandre. Que é o Split do Grúzia com o Neon Scaffold, o Conflict. Essa hype é nossa. Eu coloquei aqui mesmo nas minhas menções. Eu, assim, eu acredito que ninguém mais no mundo tenha ouvido esse disco, além da gente, assim. Que ele tem uma pegada meio ofensiva também, né? Black metal stalinista, sei lá que diabo é aquilo. Tem. Mas, cara, a capa desse Split ela é maravilhosa, né? Assim, Split two-way, né? Tem duas capas. Mas o lado do Grúzia tem, tipo, a cara do Stalin, assim, numa nuvem, cara. É inacreditável. E é uma doideira também, né? O som completamente baderna, enfim. Mas esse é um lado que eu gostei, ao contrário do Liturgy. Talvez eu precise ouvir novamente o Liturgy e tentar expandir. Mas o Grúzia, ele ainda tá mais no pé do black metal, assim. Essa é uma das minhas menções honrosas. Oh, eu aprovo. Eu, cara, ao longo dos últimos meses aqui que a gente tá fazendo o podcast, eu sempre tento indicar bandas recentes, né? Então, assim, eu não quero repetir aqui, falar sobre o Feather and Bone, sobre o Venomous Breath, Jupiterian, o Baal, o Wolfven, Cultus Profano, o que mais que eu indiquei? Eurinomus, o mesmo Draconian, o Paul Better. Uma das bandas que eu indiquei aqui, que eu vou trazer de novo também, porque tem essa coisa muito nova, né? E o Alexandre já falou aí, deu falar do Black Metal e o Sidney Magal. Exatamente. Que é o Katayra. É, a banda lá de Brasília. O cara lançou sozinho 2 discos esse ano. O primeiro eu não gosto muito, não. Assim, o primeiro é. Não é o que eu mais gosto. Não. Então, o primeiro é só violãozão mesmo, assim, apesar de ter os riffs black metal e vocal gutural, ele não é um disco plugado, né? Ele é tipo um black metal acústico, que é o só, sei lá, por onde o raio que o Parta te passou sabe. Só quem viu o relâmpago à sua direita sabe. Direita sabe, isso. Eu gosto muito do disco mais recente, o Toda História Pela Frente. Eu acho que essa é uma das bandas, assim, que mistura muita coisa, né? O cara, ele acertou a mão ali pra mim na hora de misturar estilos brasileiros com black metal. E, cara, eu gostei muito, assim. Eu acho que essa é uma menção honrosa digna de ser discutida novamente, assim. Esse nome do disco aí que ficou um negócio meio Castelo Rá-Tim-Bum, né? Mas eu... É, não, os nomes dos discos do Caio tem que e à frente, assim. Eu acho que o Sermão você já falou também. É, de black metal, eu queria também falar muito sobre o Wayfarer. Não sei, Alex, se chegou a ouvir. Alguém ouviu o Wayfarer? Desculpa interromper, até porque você vai falar do Wayfarer, que também tem esse tipo de elemento, mas você não falou que o Katayra, que ele tem coisa de música brasileira, né, também no disco. Sim, é isso. Ele mistura esse, como é que fala... Tem umas paradas de samba, de baião pro meio. É, não tem. Eu, quando eu mencionei aqui primeira vez, eu falei que parecia pra mim a trilha sonora da Casa das Sete Mulheres, que tem aquelas folk gaúcho pro meio, né? Com um black metal. E eu achei que casou super bem, assim. E, tipo, uma noção que eu não tenho muito nas bandas de black metal hoje em dia... É essa parada de mato mesmo, né? Você ouvir o negócio e suar como floresta e tal, suar meio do campo. E, cara, o Katayra tem isso. É, tem o disco anterior, enfim. Tem elemento de choro também. E isso é uma coisa que eu, particularmente, eu sempre quis. Eu sempre visualizei isso, né? Do tipo, quando é que alguém vai criar essa porra? Né? Vai fazer um black metal atmosférico brasileiro com... É choro, com chorinho. De raiz, é samba. Que tem a mesma palhetada, né? E que não é uma coisa Nile, que o Nile o cara pega uma introdução egípcia, né? Ou então uma temática egípcia, mas o som não é egípcio. Né? O Melekeesh, por exemplo, ele conseguiu incorporar a sonoridade, né? Da música oriental ali do Egito, do Oriente Médio. A mistura do Brasil com o Egito. Mistura do Brasil com o Egito. Melekeesh ainda tá lançando coisa, cara? Tem anos que eu não ouço isso. Tá. Cara, não faz muito tempo que eu não ouço também. É, eu gosto muito, assim, quando as bandas misturam isso. Eu gosto do Melekeesh, eu gosto do Orphaned Land, que são bandas que misturam ali sua música tradicional. E eu falei do Wayfarer, que é uma banda que mistura já o lado oposto, né? Uma banda de black metal atmosférica que mistura essa parada de história americana, temática western, conquista do oeste, guerra civil. O disco novo deles chama A Romance with Violence. Quem for ver a foto dos malucos, cara com chapéu de cowboy, assim. Eu achei um disco surpreendente, assim. Gostei bastante dele. O Panopticon já começou com isso, né? Sim. De fazer bluegrass com black metal. É verdade. É. Até no nosso episódio de black metal aqui, a gente tava falando de... Ah, no black metal norueguês, né? As... transcendências e tal, a gente tava lembrando daquela música do Toque, que o cara toca um banjo no meio, assim. E o Wayfarer eventualmente tá mais no lado das letras e estética do que necessariamente da música, assim. A música não transcende tanto o black metal, assim, não. É, tem uma faixa que é mais country lá, mas ela não é black metal, né? Ela é um interlude. É. Mas eu gostei muito desse disco, assim. Eu acho que ele tá no meu top 10 também, assim. E outra de black metal que eu gostei muito também é o Spirit Possession, que é, cara, parece que do mesmo jeito que a gente tava falando, ah, que o Old Sorcery seria a continuação do Burzum, o Spirit Possession é a continuação do Kraft depois do Fuck the Universe, assim, que o Kraft deu uma variada ali, né, que é aquela banda que chupa o Darktrone, mas mirando pro Celtic Frost ali, e assim, achei maravilhoso. Outras menções, assim, só para passar rápido antes de eu passar a palavra pro Vitor e pro Rogério. Um deles é o Persecutor, que lançou um disco Permanent Winter, que parece o Sodom antigo, só que tocado devagar. Aí tem aquela banda russa, o Put, que lançou um disco novo chamado Yudoskorbi. Eu não sei se alguém chegou a ouvir isso. É o black metal doidão também. Gostei muito. Um disco que me surpreendeu positivamente é o novo do Sodom. Não sei se alguém chegou a ouvir aí o Genesis 19. Te surpreendeu porque você Genesis esperava que ia ser muito pior, né? Exato, exato. E eu achei, assim, quando começou a tocar, eu já... Sabe quando dá pra você entender que o Frank Blackfire voltou pra banda? As palhetadas dele, assim, os riffs que ele faz, eu achei muito característico. E eu gostei muito. Tem umas músicas lá que são black metal puro, assim, né? O Sodom, que é, sei lá, um dos pais do black metal da primeira onda. E pra finalizar as minhas menções, eu já falei pra caralho aqui. Como sempre. Eu queria mencionar também o disco do Igor. Igor. Que é o Spirituality and Distortion. Não sei se alguém chegou a ouvir aqui. Que é um maluco que mistura um monte de estilo que eventualmente passa pelo metal e tem uns vocal de coro, assim. E... eu, Vitor, eu acho que o Alexandre também aqui, né? Eu posso falar por todos aqui, que somos todos ali grandes fãs do Devil Sim. Doll, que pra mim é uma das bandas mais injustiçadas do mundo em termos de hype. Eu acho que o Igor, ainda que não tenha nada a ver com o Devil Doll, tem tantas referências, tantas influências e tantos estilos quanto o Devil Doll. E o Igor que ia tocar aqui em Bremen com a abertura do Author and Punisher, aquele maluco que faz os instrumentos dele lá com uma chapa de metal, e aí veio a pandemia e fudeu tudo. O Igor eu abonei com ressalvas, mas eu gostei. Eu tô nessas também, assim, eu acho que é um disco bom de mencionar, mas assim, não vou ficar ouvindo ele pra sempre também não. Vitor? Cara, eu não tenho quase nada, eu tinha o Defeated Senate que o Alexandre já falou, o Enslaved, o Utgard, que ia ser uma dos meus três discos, mas eu jurava que o Rogério ia indicar ele, então eu deixei quieto. E... errou! Então, cara, eu falei, pô, certeza errou. Que o Rogério vai colocar ele, então eu vou colocar o God of Thrones no lugar. E, cara, acho que, eu não sei se vocês chegaram a ver, acho que a maior indicação do ano pra mim é o Necrodiamond Terror Saturn finalmente tá no Spotify. Eu vi isso aí. E a música é... Inclusive eu dei uma ouvida inteira pro disco. Eles regravaram, né, cara, a faixa título. Tem até um vídeo a novo. A faixa título, né? Saiu um clipe que é horroroso, bicho. É a coisa mais vergonha alheia, cara, que eu já vi mesmo na minha vida. Cara, da banda desde sempre, cara. Então eu acho que vale a minha indicação. Satanismo de quinta série. Rogério, menções honrosas. Menções honrosas? Não, cara. Eu vou fazer... eu quero ir pela direção contrária e falar, na verdade, as menções desonrosas. Não, a gente tem também as decepções do ano. As decepções do ano. Se você já quiser... não falou. E eu se vou você falar... quiser... Se você... já ia na sequência, mas se você quiser inaugurar, faça as honras. Eu queria inaugurar, porque afinal de contas, né, eu vivo no Brasil, né, o país que tem, né, aí com 180 mil mortos e o presidente falando que a gente vai virar jacaré pra gente tomar vacina. Então, aqui é só decepção, né? Eu acho que, cara... Cara, ser jacaré no Brasil esse ano não é boa ideia, não, não, bicho. É. Queimaram o Pantanal inteiro, aí, além de tudo. Isso aqui tá surreal. Bom, vamos falar de coisas desonrosas para mim. Eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça, eu comentei até um pouco mais cedo, eu fui ouvir o novo do Catatonio, City Burial, e, cara, foi uma decepção, cara, completa. Eu juro, eu coloquei a banda para escutar e eu voltei lá porque eu falei, cara, eu coloquei a banda para ouvir, porque eu sei que eles mudaram de estilo, não é como os primeiros, acho que o Alex aí é um dos grandes defensores dos primeiros álbuns dele, mas depois os primeiros álbuns tiveram bons álbuns para mim. E esse foi um álbum que para mim é inaudível, não dá, sabe? Tipo, é uma coisa que eu olhei aqui e falei, cara, gente, aposenta, sabe? Não tá dando, não, cara. Desculpa, mas... pareceu uma banda popzinha qualquer e... Acho que Catatonia é uma daquelas bandas que meio que passou do prazo de validade também. Mas... do prazo. Sim, em 1999. Eu não ouvi esse disco novo, cara. O anterior, a gente tava falando sobre ele antes da gente começar a gravar. O anterior já foi meio mais ou menos pra mim. Olha que eu adoro Catatonia novo, mas... O anterior já foi meio mais ou menos, cara, e esse eu não ouvi ainda, cara. Eu não acho que você vai gostar, não. Acho que pra mim, um outro álbum pra mim que foi decepcionante, e a gente já falou disso no podcast, foi o Evil Flowers do Uver, que eu achei, tipo, mano, música de elevador pra mim. Cara, eu não vi, assim, sentido, tamo junto, não hoje, vi nada, assim, de bom naquele álbum, assim, de falar assim, ó... Acho que não tem apegado, não era, pelo menos eu não era o que esperava e me decepcionou bastante. Um outro álbum que eu tinha anotado, que eu ouvi por curiosidade, que nunca foi uma banda que eu acompanhei tanto, eu comentei também mais cedo com vocês, que foi o novo do Six Feet Under, que honestamente eles... Ah não, mas aí... Depois de 20... ô Gério, mas ó, tem uma coisa também, bicho, você foi atrás de Uver novo... Catatonia novo, eu só fui atrás... Six Feet Under novo, a decepção é certa. Eu só fui atrás de decepção esse ano. Então, e esse álbum é aquela coisa pra mim, cara, 20 anos, os caras ficaram 20 anos sem gravar pra gravar aquela bosta. Eu falei, desculpa, cara, mas vocês deviam ter deixado quieto, sabe? É o que eu falei, pois é. Você voltar com a ex-namorada sua de 20 anos atrás e conseguir ser pior ainda a coisa, né? Não mudou, mudou pra pior ainda, né? Eu acho que outra coisa saindo um pouco da linha da parte do metal extremo do underground, né? Eu não sei se alguém acompanhou, eu lembrei disso porque o Alex comentou do cover do Black Sabbath, né? Que foi o novo álbum aí do Ozzy Osbourne, que pra mim é outro cara que eu acho que ele tá gaga, tipo o Silvio Santos já, sabe? Foi um álbum que eu ouvi, que eu falei, cara, senil, tá total. Senil, eu acho que o cara já tá... Eu não ouvi o novo do Ozzy, nossa, tirando aquela música com Elton John lá. Eu não ouvi mais pra nada. Pra mim tá fora de... Que eu achei uma música até que bastante honesta. Ah, mas pra mim, sinceramente, acho que daqui a pouco ele tá fazendo aquelas pegadinhas sem noção do Silvio Santos, porque acho que ele já chegou nesse nível aí, né? E eu acho que tem aí outros álbuns que talvez alguém aí tenha alguma menção desonrosa pra fazer também, imagino, né? Porque esse ano... Foi... Ah, eu tenho muitas, mas vou deixar vocês complicado, primeiro, né? Alexandre. Ô, Alex, eu vou ser sucinto, porque eu já tinha te falado em off isso, né? Não tive decepção nenhuma, porque eu não tenho decepção no metal, mas eu já espero que tudo seja ruim. E eu tô sendo sincero, não tô nem sendo alarmista acho demais, não, mas pra mim não tem quase essa, nada. Essa é uma boa... Uma boa forma de se aproximar da coisa. Boa, né? Tática. Você vai com... É, a banda que como tem... Como se tudo fosse ruim e acaba se surpreendendo, cara. Acho válido. É, uma banda que tem dois discos pra mim, o terceiro já é assim, eu não vou esperar mais nada, porque já rendeu o que tinha que render. É muito difícil a banda lançar o terceiro disco, sendo que ele vai ser melhor do que os dois primeiros, né? Então... É, raros casos. E aí, The Gathering é um deles. É, um deles, são exceções. Né? E aí, quando a banda não tem disco nenhum ainda, ou quando só tem um e tal, aí eu acho que já surge uma hype legal, porque é uma coisa nova, né? Os caras estão lá se dando bem ainda como músicos, né? Estão se dando bem como banda, né? Mas depois fica um negócio, assim, repetitivo. Então, eu realmente, não tô falando isso pra aparecer pra ninguém, eu realmente não tenho expectativa mais com nenhuma banda antiga. Tipo, um Sodom da vida eu não tinha. Aí fui lá e gostei. Né? Mas se tivesse sido ruim, sim, eu não ia chamar de decepção. Não ia achar nada de novo, faz sentido isso. Vitor, você tem decepções para o ano? Mas musicalmente eu não vou citar nada. Cara, eu tenho um monte aqui. Eu vou falar muito brevemente sobre elas, assim. É, uma delas é o novo do Napalm Death. O Napalm é uma banda que, assim, tá certo que entrou na mesmice faz muitos anos já, mas eu gosto de tudo. E, assim, esse é o único disco que me lembrou o Fear, Emptiness, Despair, a mesma decepção que eu tive quando eu ouvi o Fear, Emptiness, Despair pela primeira vez, sei lá, 20 anos atrás, assim. Outra banda, assim, mas vocês têm que entender que quando eu falo de decepções, eu não tô nessas de discos que eu odeio, simplesmente, assim. É, sim, discos que eu esperava muita coisa sobre eles. Ô, Alex, mas essa capa do Napalm também, Alexandre. Né? É, então. Ela já entregou, né? É, parecia a capa lá do... Como é que chama aquele disco do Mayhem lá? Não é o Grand Declaration of War, sei lá que porra que era, mas versão comics. Enfim, outra decepção que eu tive também, uma banda que eu adoro e que até então vinha lançando vários discos muito bons, e nesse caso entrou no que o Alexandre falou aí mesmo, aí de virar mais do mesmo, foi o novo do Urfaust, que é o Teufelsgeist, eu acho que é o nome do disco. É, Fantasma do Demônio aí. Não gostei tanto. Mesma coisa o Enslaved de novo, o Victor mencionou ele aí. O Enslaved é um caso que eu achei que sempre foi uma banda que sempre soube se reinventar na hora certa. E eu até entendo que esse Utgar tenha, sei lá, as suas reinvenções, né? O primeiro clipe que saiu lá, o negócio parecia Killing Joke e tal. Mas não gostei muito, não. É, o Necrophobic também, pra mim, deixou a desejar. É um disco que eu gosto, se eu for botar pra tocar, eu vou gostar do começo ao fim. Mas vindo do Necrophobic, eu sempre espero aquele algo a mais. Não achei que tinha. Uma banda que, sei lá, 15 anos atrás eu julgava como a grande banda de black metal da virada do milênio e tal, que era o Inquisition, lançou um disco horroroso esse ano, Black Mass for a Mass Grave, eu acho que é o nome do disco. E assim, o Beheret também, eu já falei aqui, não preciso nem dizer, né, que eu tava esperando pelo menos um black metal e saiu, saiu um Void Gaze Split com Dungeon Synth, que é o Bard Who Exist. Outro disco que, cara, todos os meus amigos amaram e eu não gostei por um motivo muito simples. E vou explicar qual é. Não é nem um split, né? É a colaboração da Emma Ruth Rundle com o Thou. Eu achei que, cara, não sei, não colou achei tão bem também. Assim. Então, é que eu gosto muito da Emma Ruth Rundle solo e eu achei que ela não pôde brilhar o tanto que ela pode no projeto solo como nesse disco. E o Thou, que pra mim é uma banda que oscila entre altos e baixos, eu acho que nesse disco eles estão num ponto mais baixo, assim. É, não foi tipo... Mas é que o Thou também lança, tipo... Diga, fala aí. Não, não foi tipo a Julie Christmas lá, por exemplo, né? Que ela participou e ela mudou o esquema ali, né? Pois é. É, não foi mesmo, assim. Eu acho que o projeto todo ficou mais com a cara do Thou do que com a cara da Emma Ruth Rundle, e por isso que eu não necessariamente gostei tanto, assim. Mas o Thou também é uma banda que lança, tipo, 40 discos por ano, né, velho? Então é muito fácil ir pra altos e baixos, quer dizer, eu acho que seria muito mais fácil ir só pra baixos. É. Mas, enfim. E outra, que pra mim foi a grande decepção do ano, que era o disco que eu mais esperava, e não vou dizer que eu desgostei do disco, não, gostei bastante dele até, mas... eu esperava muito, foi o Scriptors, o novo do Benediction, que foi o primeiro disco de estúdio em 12 anos com a volta do Dave Ingram. É, mas o Benediction já vinha de uma sequência ruim, né? Ah, tudo bem que teve então, mas os caras ficaram 12 anos sem gravar um disco. Aí volta o vocalista que gravou o Grand Leveler, que gravou, porra, os discos clássicos do Benediction. E assim, o ano passado eu fui no show do Benediction aqui em Hamburgo, e foi Benediction, Sinister e o Incarceration abrindo. Você já imagina a paulada que foi o negócio, né? Falando em Incarceration, aí um grande abraço pro Daniel Uncradle. A gente tava falando de mim, que aí mais cedo eu e o Alexandre. Mortify. Falava com a gente lá na época. Enfim, e cara... quando você vê o Benediction ao vivo com o Dave Ingram lá, não tem par pro negócio, assim. O cara é o cara mesmo, assim. Ele é a voz do death metal, assim. Alex, eu acho que... Eu lembrei aqui de uma menção honrosa aqui pro Expurgo, né? O problema do Expurgo é que tem 4 minutos o EP deles, então, né? Então... mas são os melhores 4 minutos de 2020. tá feito o hype. E o Troops of Doom, o que você achou? Entramos no mérito Minas Gerais, eu gostei muito do Troops of Doom também. Eu gostei, mas a gravação da bateria pra mim cagou o resultado, né? Ficou muito plástica. Tem ideias boas, tem coisa... Em geral, eu gostei muito do disco, assim. Gostei muito mais dele do que do Quadra, que todo mundo falou aí pra caralho. Ainda que seja um EP só, eu prefiro algo que pareça o Sepultura antigo do que o Sepultura novo, de fato. Só fazendo uma ressalva também, que você falou aí do Troops of Doom, aí tudo bem. Aí realmente foi uma decepção minha, porque eu achava que ia ser uma coisa esquema Morbid Visions, né? E ficou. Teve algumas coisas ali que estão um pouquinho pra frentex, assim, né? Pra quem tava naquela época 85, 86 ali. Eu achei que destoou um pouquinho daquilo que eu imaginei que fosse ser. A bateria também eu não gostei da gravação. Embora, no geral, seja uma coisa muito representativa da época, né? Mas eu esperava mais. Esse daí eu me decepcionei. Eu criei um hype, então a culpa é minha. Mas eventualmente é a culpa dos caras também. Os caras ficavam lançando uns trechos de 30 segundos de cada música e, cara, aqueles trechos eram maravilhosos. Aí, de fato, quando saiu o EP depois, eu gostei bastante, mas não me pegou tanto assim. Não achei ruim, nem lembrei dele no final do ano. Pra mim ele tá tanto na menção honrosa quanto na decepção, assim. É o caso duplo, assim. Menção honrosa porque eu gostei pra caramba, é a decepção porque eu queria ter gostado mais. Você é um cara difícil também, né? Enfim. Eu gostei demais, decepção do ano. Decepção do ano, eu gostei. Adorei nota 2, né? Uma merda nota 5, 5 estrelas. Gente, vamos fechar aqui então. Eu queria passar a palavra pra todo mundo aí fazer a despedida. E já falar também, caso tenha alguma expectativa pra 2021 aí. O Alexandre falou que não é um cara de expectativas. Mas, enfim, em vez de fazer indicações dessa vez, passamos apontamentos pro ano que vem e agradecer pra caralho aí a presença do Alexandre. Valeu demais, eu acho que engrandeceu a nossa discussão aí. Cara, assim, antenado, né? Nerd musical total. Eu acho que falta isso muito nas pessoas hoje em dia, querer descobrir as coisas hoje em dia da mesma forma como a gente fazia nos anos anteriores, mas sabendo utilizar a tecnologia pra fazer isso de fato mesmo, né? Enfiar a cara lá, ouvir tudo, meter o pau em tudo também, eventualmente. Alexandre, obrigado. E fala aí sobre suas expectativas para 2021, caso você tenha alguma. Não, obrigado a vocês também pelo convite, foi legal, tirando o The Nighted, né? Mas o resto foi legal. foi bacana falar. Eu gosto muito de falar sobre música, né? Já cansei de falar aqui que é a maneira correta de julgar as pessoas é pelo gosto musical. Isso tem muito a ver com a minha filosofia de vida, né? Eu gosto de perder tempo em boteco falando sobre música e tal. Acho que é uma discussão interessante, né? Porque hoje em dia as pessoas muitas vezes escutam música, faixa, né? Tá tudo muito fácil com Spotify e tudo mais, e as pessoas perdem. A gente falou aqui de letra, a gente falou de capa, você falou também de disco de vinil, né? De discussão, assim, sobre importância, sobre novidades, assim, né? O que a banda tá trazendo de novidades ou não. Eu acho que essa é uma discussão necessária, né, para o negócio não ficar muito plástico. Para manutenção mesmo, né, também, né, que para as próximas gerações só vai ficar se o negócio de alguma forma se reciclar, mas de uma maneira que não seja totalmente efêmera também, né. Pois e aí eu deixo, já deixei as minhas indicações aí do Liturgy, por exemplo, umas coisas que eu gosto, né, e eu espero, né, que 2021 me traga discos assim, né, discos que me façam, que me dê um tapa na cara, né, que sejam discos que eu tenho que filosofar um pouquinho, pensar, né, absorver, e que me traga também uns 5, 10 álbuns aí que sejam mais do mesmo, mas que sejam divertidos, né, mas eu não tenho, tirando isso, que eu não falei, não citei banda nenhuma, né, mas tirando isso eu não tenho expectativa nenhuma com banda nenhuma, não tem nada que eu acho que vá vir, que vai ser bacana. Vai ter um disco do Fagner aí, de Seresta, que eu tô querendo ouvir muito, eu tô falando sério. Pior é que eu não duvido disso, não. Não, ele lançou uma nova aí, que eu achei bem boa, inclusive. É um disco de Seresta, né, uma coisa... O Fagner, ele tá cancelado, bicho. Não fala muito dele aí, não. O Fagner, né, a pessoa, né, é uma coisa, né, mas o meu avô escutava muito Seresta, né, então eu tô... Acho que eu tô mais esperando o disco novo do Fagner do que qualquer coisa de metal, mas é isso daí. Passar a bola pra vocês. Boa. Rogério, sua vez. Ah, cara, as minhas considerações finais, expectativas, é que eu não vou criar nenhuma expectativa para 2021, porque, como dizem, né, eu tive grandes expectativas para 2020 e aí veio esse micróbio, essa bactéria filha da puta, né, e acabou com qualquer expectativa esse ano. Bactéria então, filha da puta! Então esse ano eu vou entrar, tá, sabe, tipo, no, foda-se, entendeu? Eu só espero aí que nesse caos todo, que todo mundo aí, né, sobreviva, ou pelo menos quase todo mundo, porque eu não sou, não vou aí. E eu acho que é isso mesmo, sabe? E as minhas recomendações aí, gente, tome a vacina mesmo se vocês forem virar jacaré, por favor. Vão fundo. Boa. Vitor. Ah, cara, minha expectativa é virar jacaré logo, né, cara? Pra gente poder sair nadando por aí. Mas, acho que é o único disco que eu tô aguardando pro ano que vem é o do Imperium. Vai lançar daqui a 2 meses. Se alguém, boa, se já tiver vazado... Tô nessa pegada também. E alguém quiser mandar o link, sinta-se à vontade, eu não vou reclamar, não. Boa. É, cara, as minhas expectativas é a volta dos shows, né, bicho? Puta que pariu, tá foda. Tô com um monte de ingresso fazendo aniversário aqui. Show mesmo, que é bom nada. E especialmente eu tô esperando esse show de 30 anos do Opeth, que vai rolar em Berlim. Alexandre, eventualmente até... pós aí na tua casa. Se eu tiver aqui, tamo junto. Enfim, o Opeth vai tocar uma música de cada disco, né? Então, dá pra sair na metade do show com um sorriso de orelha a orelha. É, falando em Alemanha também, o Der Wegener Freiheit lança disco novo. Eu acho que é uma banda que, assim, o Alexandre, eu sei que ele tem as diferenças dele, mas é uma banda que pelo menos tenta dar a sua inovada lá. Faz um negócio acima, tenta, fora da curva, mas acima da média, né? E tem um livro que vai ser lançado chamado Black Metal Rainbows. Olha o nome do disco, né? E a gente tá, o Alexandre tava falando do Liturgy aí, a gente tava falando também do Neon Scaffold, do Split lá, junto com o Grúzia. E esse livro, ele dá uma perspectiva de pessoas, assim, da cena LGBT que entraram pro black metal e, enfim... E a galera do black metal ficou puta, né? Então, acho que, como a gente fala que a função do black metal é ser ofensivo, algo que ofende a cena black metal também, eventualmente, é um troço importante. Esse livro tem, eu acho que o prefácio dele, escrito pelo Barney Greenway, do Napalm, ou pelo menos, sei lá... E transgressor também. É um dos nomes na... É, ele é um dos nomes de capa lá, falando, dando uma crítica sobre o livro, e eu quero muito ler esse livro quando sair, assim... E ele tem umas entrevistas com uma galera que eu nunca ouvi falar, tirando o Feminazgo lá. Enfim, já passamos de 2 horas aqui. Não sei, na edição, eventualmente fica um pouco menos. Só cortar o Benite da edição. Grande. É. Não, o Benite é bom pra ter a polêmica. Bom. Mas enfim, é isso aí. Voltamos no ano que vem, não sei necessariamente quando, mas é isso aí. Valeu demais, galera. Um grande abraço e até. Obrigado pelo convite. Até, pessoal. Até o ano que vem. Até, galera. Só agradecer o Alexandre aí de novo por ter participado. Eu achei que foi muito mais civilizado do que eu tava esperando. Agradecendo, né? Foi civilizado, né? Vocês estão no espírito natalino, gente. Peguei leve. Ontem eu fui dormir. Antes de dormir, ontem eu falei assim pro Alex. Como é que eu falei, Alex? Vai tomar no cu. Vou dormir puto, o Vitor me deixou bravo. A intenção é essa, desestabilizar todo mundo. Peguei leve no aí pra, né, pra audiência aí, a questão das famílias assistindo aí no sofá de casa, o podcast. Tirei as crianças do sofá. Só relembrando, nos sigam em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, @ou/ Caneto Walkman. Até ano que vem, feliz ano novo. É isso aí, tchau. Voltamos ano que vem, velho.